Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria tomar uma carta que eu recebi aqui, uma das mensagens, uma pergunta, como mote dessa aula. A aula já estava mais ou menos planejada antes da carta, a carta eu recebi agora, mas ela é muito pertinente ao assunto, então eu vou tomá-la como pretexto da aula. A carta do Luiz Carneiro. Caro mestre Orlando, tudo bem? A cada aula que assisto desse curso, percebo que meu entendimento sobre a minha existência vai se tornando menos opaco e torno mais consciente de quanto é árido o caminho para a verdade sincera, já que passei muitos anos repleto de falsos conceitos e de atitudes que não levam à verdadeira filosofia. Muito obrigado. Em relação à aula do dia 11 de julho, no qual o mestre versava sobre a verdade e a sinceridade, logo me lembrei da filosofia de Søren Kierkegaard, o qual em um de seus textos, em inglês é Provocations, compilação de Charles Moore, explicava que, aspas, a verdade não é a questão de conhecer isto ou aquilo, mas sim de estar nela, fecha aspas. Gostaria de saber se este é o sentido da verdade dado naquela aula. Em grande parte, sim. Né, no final ali daquela minha apostila, o problema da verdade é verdade do problema, eu digo exatamente isso. Quer dizer, que a verdade é um domínio dentro do qual você está ou não está. Existencialmente você está sempre, agora psicologicamente, cognitivamente, você às vezes está, às vezes não está. Mas eu acredito que esta aula vai esclarecer muito desta coisa. Queria começar contando para vocês uma historinha. Na Universidade de Iowa, o pessoal fez um experimento do seguinte teor. Eles colocavam 4 pilhas de cartas de baralho, 2 pilhas vermelhas e 2 pilhas azuis. E o cobaias tinham que tirar uma carta, escolher uma carta de qualquer das quatro pilhas, conforme a carta que ele virasse, ganhava uma certa quantia em dinheiro ou tinha de pagar uma certa quantia em dinheiro. Acontece que as cartas não estavam uniformemente distribuídas. As cartas das pilhas vermelhas davam prêmios altos, mas davam multas mais altas ainda. Então você podia tirar ali, por exemplo, 500 dólares, ganhou 500 dólares, mas daí você tira uma outra que você perdeu 1.000 dólares. Ao passo que nas cartas azuis, os prêmios eram pequenos, mas as multas eram menores ainda. Então você ganhava, por exemplo, 50 dólares, perdia 10 dólares. E eles observaram que, para as pessoas perceberem o que estava se passando, perceberem que havia um viés, que a coisa já estava, que a distribuição não era aleatória, não era casual, que a distribuição das cartas não era casual, eles levavam aproximadamente 50 cartas, 50 rodadas, né? Após tirar 50 cartas, as pessoas percebiam que havia, que era mais vantajoso tirar as cartas da pilha azul, das duas pilhas azuis. Acontece que, ao mesmo tempo, os pacientes estavam ligados numa máquina que media a quantidade de suor nas suas mãos. Porque o suor na mão, ele é um índice muito claro de estresse, né? Quando há uma situação mais estressante, você sua mais na mão. Então, eu percebi que a pessoa, para perceber o que estava acontecendo, levava 50 jogadas. Após 80 jogadas, elas já tinham a explicação inteira do que estava acontecendo. Isso em média, né? Vai usar mais, vai menos, mas em média, 50 para perceber que as cartas da pilha vermelha estavam viciadas, e 80 para descrever mentalmente a regra do jogo. Acontece que a maquininha que media o suor nas mãos percebia que o suor começava a aumentar quando as pessoas pegavam a carta da pilha vermelha a partir da décima jogada. e que a partir daí havia uma tendência a pegar menos cartas das pilhas vermelhas e mais das pilhas azuis. Isso quer dizer que os indivíduos já tinham tomado a decisão de preferir as cartas azuis 40 jogadas antes deles perceberem que tinham tomado essa decisão. Bom, como é que nós podemos analisar isso aí? Os psicólogos criaram uma noção que eles chamam do inconsciente adaptativo, que não é o inconsciente freudiano, porque o inconsciente freudiano é, como é que dizer, uma espécie de privada, né? Só tem ali o que não presta. Pois o inconsciente adaptativo seria, vamos dizer, um mecanismo inconsciente que permite você se adaptar a certas situações antes que você tenha uma compreensão consciente clara do que está se passando. Então, é claro que você nota aí que havia dois processos decisórios diferentes operando. Um inconsciente, que já decidia preferir as cartas do grupo azul antes mesmo de que o sujeito tomasse consciência do que estava se passando, e outro que é o processo decisório, vamos dizer, normal, onde por experiência e erro você vai acumulando indícios e monta todo um raciocínio e tira uma conclusão. Que esse é o processo, vamos dizer, usual de aprendizado. Há outro processo, eles chamam o inconsciente adaptativo. Eu digo, bom, o fenômeno, sem dúvida, é real e o experimento é muito, muito revelador, muito elucidativo. Mas a análise que os psicólogos fazem, ela é falha, ela não chega até, vamos dizer, o fundo do problema. Por quê? Porque ele, justamente por ser um estudo psicológico, a psicologia estuda apenas o que se passa na psique. Ela não tem, não há um meio psicológico de você estudar a relação entre o processo cognitivo e o objeto do processo cognitivo. O objeto não faz parte da psicologia. Tá certo? Então, eles estudam só a parte subjetiva da história. Então, por isso, eles não podem chegar até o fundo da análise. Espera aí, um minutinho. Dá para diminuir um pouco a temperatura aí, porque está muito calor. Então, continuando. Como eles estavam interessados apenas no, os psicólogos que fizeram a pesquisa e os outros que escrevem a respeito e que analisam, estão interessados apenas no processo psicológico, eles não podem captar o processo inteiro. Isso é, a relação que se estabelece entre a mente, entre o sujeito do processo cognitivo e a situação real. Quer dizer, a situação real não faz parte da abordagem psicológica. A psicologia não tem como analisar a situação real, mas apenas, vamos dizer, as reações psicológicas. Mas nós podemos, nada impede que a gente prossiga a análise onde a psicologia parou, tá certo? E a análise que eu faço é o seguinte: o processo chama normal ou longo de aprendizado, que é aquele que acontecia entre a 50ª jogada e a 80ª, né, é o processo normal do que nós chamamos de raciocínio por indução. Isso, quer dizer, nós juntamos vários indícios, vemos que eles se acumulam num certo sentido, então nós completamos, esse acúmulo de casos formulando uma regra hipotética que abrangeria todos os casos, não só passados, mas os casos futuros. Quer dizer, se até agora foi assim, se até agora as cartas do grupo azul se mostraram mais vantajosas, é porque, vamos dizer, há uma regra geral por trás disso. Quer dizer, a hora que você capta esta regra geral, você abrange todos os casos já conhecidos e a probabilidade dos casos seguintes. É um raciocínio normal por indução. Agora, qual é o processo cognitivo, não do ponto de vista psicológico, note bem, mas do ponto de vista gnoseológico, mas do ponto de vista epistemológico, qual é o processo usado na primeira apreensão, aquela que acontece após a décima jogada, onde, por assim dizer, inconscientemente, o sujeito antecipa, na prática, a regra que conscientemente ele perceberá depois da 50ª jogada e talvez só na 80ª. Qual é exatamente esse processo? Né? Bom, normalmente os psicólogos se contentam dizendo que é uma apreensão intuitiva, uma apreensão inconsciente, etc, etc. Mas é claro que você não pode falar propriamente de uma intuição ou um pressentimento, porque houve ali também um raciocínio indutivo. Depois de 10 cartas, você já tem um certo número de casos. Quer dizer, 10 vezes a coisa se repetiu. Então, quando você vê que a mão do sujeito suou mais quando ele se aproxima da pilha de cartas vermelhas do que quando ele se aproxima da carta azul, isso quer dizer que, por assim dizer, a palma da mão dele já fez um raciocínio indutivo, apenas com uma casuística menor. Enquanto a operação, vamos dizer, consciente e refletida, requer no mínimo 50 casos para formar uma amostragem e criar uma regra indutiva que explique, né? Este outro processo, que para os psicólogos a diferença deste em relação ao outro é que um é consciente e o outro é inconsciente, e não é esse o caso, eu não acho que seja esse o ponto. No processo mais curto e mais breve, houve também um raciocínio indutivo. Como se dissesse, a mão do sujeito, depois de 10 casos, já começa a suar mais, né, quando se aproxima da pilha vermelha. E quase que instintivamente vai preferindo cada vez mais as cartas da pilha azul. É claro que, do ponto de vista da estrutura lógica, isto é um raciocínio indutivo. Então, houve um raciocínio indutivo que os psicólogos dizem que é inconsciente. É? E depois há um outro raciocínio indutivo, a partir da 50ª jogada, que eles dizem que é consciente. Tá certo? Mas, ser consciente ou ser inconsciente dá exatamente na mesma. Quer dizer, não pode ser essa a diferença, porque em que sentido você pode dizer que foi inconsciente a primeira decisão ou a primeira percepção? Aí pode ter sido mais consciente em umas pessoas ou menos consciente nas outras. Analisando filosoficamente a coisa, a gente vê que a diferença essencial não é de ser consciente ou inconsciente, isso é mero acidente. A diferença essencial é que, no segundo caso, o indivíduo, no segundo caso, quer dizer, da decisão mais longa, mais demorada, do aprendizado, chamado aprendizado normal, o indivíduo raciocina com a recordação que ele tem de tudo o que se passou. Ou seja, ele pega a experiência percorrida, transforma em símbolos na sua memória, ou seja, está lidando já não com a situação que ele está vivendo, mas com a recordação da situação. Ele cria signos para representar a situação e ele articula esses signos na forma de um raciocínio indutivo. Note bem que esses signos já não são as cartas que estão na mesa naquele momento. São as cartas que estão na memória dele. Está entendendo? Ou seja, ele está raciocinando com elementos que a sua própria mente criou para representar uma experiência já transcorrida. Então ele está lidando inteiramente com materiais criados pela sua própria mente. Materiais que naturalmente têm uma referência à experiência real. Está compreendendo? Agora, no primeiro caso, da decisão que é tomada, aspas, inconscientemente após a 10ª jogada, você está fazendo igualzinho o raciocínio indutivo. Só que você não está fazendo esse raciocínio indutivo com signos na sua mente, mas com os próprios objetos com que você está lidando. Está entendendo? Então, existem dois raciocínios indutivos. Um feito com signo, que reproduzem mentalmente a situação que foi vivida, não mentalmente, que foi vivida realmente. E no primeiro caso, você tem um raciocínio indutivo feito não com signos mentais, mas com os próprios objetos que se oferecem à experiência. Entendeu? Ora, suponha que você vê um sujeito, vamos dizer, com uma expressão feroz, avançando para você com uma faca na mão. Você percebe que ele quer te matar. Ou seja, você percebe a intenção dele a partir das ações atuais dele. Tá certo? Então, quer dizer que você concluiu, tirou uma conclusão a respeito do que pode acontecer em seguida, a partir daquilo que está mostrado para você na situação. É claro que você não teve tempo de você transformar aquela figura agressiva num signo mental, numa criação mental, para você depois recordar toda a situação, né? Comparar aquela situação com outras situações de perigo e chegar à conclusão de que o sujeito está querendo te matar. Não houve tempo para você fazer isso. Ou seja, neste caso, você não raciocinou com signos, você raciocinou com o próprio objeto presente. Está compreendendo? Então, é claro que você, nós estamos nos referindo aqui a duas ordens de conexões lógicas. Uma conexão lógica que está dada nos próprios objetos e na própria sequência dos fatos. Outra que está dada nos seus pensamentos com que você reproduz aquilo a posteriori. Entenderam isso? Então, um é a conexão fática, outro é a conexão mental ou lógica. Está compreendendo? Ora, todos nós sabemos que quando nós percebemos imediatamente uma situação desse tipo, nós não temos certeza do que está se passando. E por isso nós dizemos que é um pressentimento, apenas uma vaga intuição. E no outro caso, nós compomos o raciocínio lógico inteiro, né? O verificamos e dizemos que temos a certeza. Não é isto? Ora, da onde vem a certeza? O primeiro raciocínio não é, em si mesmo, mais incerto ou falível do que o outro. É um raciocínio indutivo igualzinho. Por que que você... Um é acompanhado de certeza, de sentimento de certeza, e o outro não? É simples. Porque o segundo raciocínio foi inteiramente construído por você. Você domina a forma inteira do raciocínio. Ou seja, o domínio que você tem das formas mentais que você mesmo criou para reproduzir a situação, lhe parece ser um domínio cognitivo real sobre a situação de fato, quando não é. Está compreendendo? Na verdade, o primeiro raciocínio é muito mais certo, porque ele não é feito indiretamente através de signos, mas é feito com os dados imediatos da situação. Toda a nossa cultura atual e a educação que nós recebemos nos induz a confiar sempre no segundo tipo de raciocínio e a duvidar do primeiro. Nós dizemos que o primeiro é apenas intuição, impressão, pressentimento. E o segundo é, vamos dizer, uma coisa racional que pode ser confirmada cientificamente. Mas acontece que o segundo raciocínio ele só lhe parece mais certo porque você domina inteiramente o processo raciocinativo. E você o domina porque foi você que o inventou. Na verdade, você está vendo ali uma conexão lógica entre conceitos. não uma conexão fática entre coisas. A conexão lógica entre conceitos pode representar a conexão fática, mas ela não é a conexão fática. Está compreendendo? Tanto que os sujeitos submetidos a este experimento, entre a 50ª e 108ª jogada, eles começavam a construir teorias e hipóteses. E essas teorias, às vezes, divergiam. Um explicava de um jeito, outro explicava do outro. Ora, mas a reação que todos tiveram a partir da 10ª jogada, e que se reflete no suor que apareceu na palma da mão, é idêntica em todos. Estão entendendo? Então, a confiança que nós temos no que nós chamamos de raciocínio lógico consciente, ela é altamente enganosa, porque o raciocínio lógico consciente é apenas uma conexão entre conceitos que a sua própria mente criou. Vira, no primeiro caso, você tem uma situação que se apresenta. E no segundo caso, você tem uma série de conceitos que a representam. Ora, nós não podemos dizer que a primeira apreensão foi vaga ou incerta, porque a estrutura dela é do raciocínio indutivo, como qualquer outro. Você tem a impressão que você não a domina, por quê? Por que você tem a impressão de que aquilo é vago e incerto? É porque não é você que criou as formas inteiras. Aquela sequência de formas está se apresentando a você desde fora. Ou seja, a conexão fática entre os dados está se apresentando a você, não foi você que a criou. Ora, do ponto de vista, vamos dizer, da crítica do conhecimento, o primeiro desses processos é muito mais certo e muito mais confiável do que o segundo. Mas a impressão que nós temos é invertida. Porque nós confundimos o domínio que nós temos sobre os nossos próprios pensamentos com o domínio que nós temos do conhecimento de uma situação externa de fato. Está entendendo? E isso aí é o legado de 4 séculos de subjetivismo filosófico, né, que se, vamos dizer, introduziu até mesmo no mundo das ciências, sobretudo na educação. Isso quer dizer que as pessoas são educadas, hoje são treinadas, para fazer raciocínios cada vez mais precisos e mais exatos. Mas não são educadas para captar a conexão lógica real, ou seja, a conexão entre os fatos em si mesmos. Não existe nenhuma disciplina que ensine isto. E tudo isso é relegado para o campo, vamos dizer, da intuição, do subjetivo, etc. Como é que é possível você chamar de objetivo aquilo que foi a sua própria mente que criou e de subjetivo aquilo que está dado na própria situação objetiva? É uma inversão completa? Estão compreendendo isso aqui? Então, isso que eu estou lhes ensinando a respeito desse experimento pode ser visto aqui por nós de pelo menos 2 maneiras. Primeiro, como uma técnica. Você podemos estudar isso do ponto de vista de uma técnica psicológica de aprimorar a percepção das conexões de fato, em vez de ficar aprimorando inutilmente um raciocínio que um computador pode perfeitamente fazer em seu lugar e que ele certamente fará melhor do que você. Não é isso? Quer dizer, o raciocínio é uma coisa para computadores. A percepção da realidade não pode ser feita por computadores. Só pode ser feita por um sujeito humano real, vivo, né, com a totalidade das suas funções operando, tá certo? E que tem, vamos dizer, a consciência da sua responsabilidade de conhecer a realidade. Esta função não pode ser dada por um computador, porque o computador jamais poderá ter o elemento da responsabilidade moral pelo conhecimento. Se ele tivesse, nós poderíamos processar um computador quando ele erra, ele seria um titular de direitos e obrigações. Não é certo? Então, o que nos levaria, vamos dizer, a uma situação absolutamente fetichista. Né? Ora, ou seja, toda a nossa educação é concebida para aprimorar certas funções que o computador exerce melhor no seu lugar. E a função propriamente humana, né, de perceber a conexão fática entre os elementos é totalmente desprezada. Quando as pessoas se dedicam a treiná-la, vamos dizer, é no contexto de, vamos dizer, de técnicas psicológicas que vão despertar a sua intuição, despertar o seu terceiro olho, qualquer coisa assim. Quer dizer, o negócio vem com toda uma aura errada, totalmente deslocada da situação. Ora, o treinamento filosófico, especificamente o treinamento filosófico que eu estou dando a vocês neste curso, é precisamente para aprimorar esta percepção das conexões fáticas. Acontece que a dificuldade aí é o seguinte: a nossa mente está tão treinada para, vamos dizer, montar raciocínios, criar raciocínios, ou seja, é a mente construtiva que entra em jogo, tá certo? Que se nós tentamos prestar atenção no processo da tomada de decisão do primeiro tipo, nós interferimos nele através do nosso raciocínio e estragamos tudo. Nós queremos tirar conclusões lógicas, né, antes de permitir que a própria lógica dos fatos nos diga algo. Eu expliquei alguma coisa sobre isso na minha apostila Contemplação Amorosa. Era disso que eu estava falando ali. Não nesses termos tão, tão simples, mas era exatamente isso que eu estava dizendo. Então, existe algum meio de nós fazermos com que aquele processo de tomada de decisão mais simples, mais rápido e mais imediato, tá certo, se torne dominante para nós? Não existe nenhuma técnica que permita para você fazer isso. Isso não pode ser treinado e não pode ser desenvolvido diretamente. Isso só pode acontecer como efeito indireto de toda uma formação educacional apropriada. Que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Se você tentar, eu vou desenvolver a minha intuição, você vai fazer uma meleca como esse pessoal da autoajuda faz. Confusão, você vai fazer uma confusão dos diabos. Quer dizer, a percepção espontânea e, por assim dizer, passiva da realidade dos fatos não pode ser treinada. Pelo simples fato de que a substância dela não vem de você, mas vem dos fatos. Os fatos são a parte ativa. Você é apenas o receptor. Digamos, o seu corpo, o seu inconsciente adaptativo, como chamam os psicólogos, ele tem a passividade necessária para aceitar os fatos e percebê-los como eles são. Então, o treinamento para isto, se algum houvesse, seria o treinamento de aceitar os fatos e ter diante deles uma atitude contemplativa. Mas isso não pode ser treinado diretamente, porque isso depende da estrutura total da sua personalidade. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos dar para você um tipo de formação, um tipo de educação, que aos poucos ensinará você, vamos dizer, a aceitar as coisas como são e a confiar na sua percepção direta, mais do que nos seus raciocínios. Os raciocínios devem ser usados apenas para verificar, para confirmar o que você já sabe. Mas o saber efetivo não é uma coisa que é criada na sua mente através do raciocínio construtivo. O saber é percepção da realidade. Ele é uma reação efetiva de um sujeito vivente, presente, real, a uma situação vivente, presente, real. Está entendendo? Ora, como os dados com que você fez o primeiro raciocínio não foram criados pela sua mente, mas eles são dados pela realidade, eles não têm signos. Eles não vêm como signos, eles vêm como presenças reais. E por isso mesmo eles são inexpressáveis. Você só pode expressar o que você pensou com signos, palavras. Então quer dizer que aquela primeira decisão, ela é muda. A primeira percepção, ela é muda. Ela não é feita, não é... Como ela não é feita através de signos, você não pode expressá-la, você não pode dizê-la. Ora, como você não pode dizê-la, você sente que não tem domínio da situação. E como você não tem domínio da situação, você se sente inseguro. Então o que que você faz? Você cria uma representação mental que você domina inteiramente, porque é a construção sua mesmo. Né? E ao fechar o raciocínio com a conclusão, você acredita que dominou intelectualmente o assunto. Mas acontece que na passagem do fato aos conceitos, dos conceitos aos raciocínios, pode se introduzir uma multidão de erros. Não só erros de lógica, mas erros até de denominação, erros de classificação, erros de categoria, erros de descrição. Porque você tem que primeiro descrever para si mesmo os dados da situação, dar-lhes nomes, conceptualizá-los e daí criar, vamos dizer, uma estrutura raciocinativa que lhe permita chegar a uma conclusão. A possibilidade de erro aí é imensa. E no primeiro caso, não há possibilidade de erro algum, porque os fatos já vêm com a sua conexão, vamos dizer, autoevidente e autoexibida, por assim dizer. Isso quer dizer que quanto mais você puder se ater à primeira forma de raciocínio, ainda que à custa de não poder expressá-la, de não poder dizê-la para ninguém e de não poder reproduzi-la, mais firmemente ancorado você estará no terreno da verdade. E mais livre você estará dos erros do pensamento. Naquele ditado de pensar morrer um burro, é verdade. Quer dizer, os erros todos, vamos dizer, não vêm da percepção, eles vêm do pensamento. É claro que a percepção pode errar também, mas a possibilidade de erro ali é muito menor. Você vê assim. Houvesse erros de percepção, na quantidade de erros de percepção, como há erros de pensamento, né? Por exemplo, o trânsito dos automóveis na rua seria impossível, porque eles bateriam uns nos outros a todo momento. Quando você vê a infinidade de decisões que um motorista toma no trânsito, todas decisões certas, com uma precisão incrível, né? E que ele jamais seria capaz de expressar, de dizer, nem mesmo de descrever. E você compara isso com as tolices que as pessoas falam nas discussões. Então é claro que a primeira função cognitiva ela é muito mais eficiente, muito mais confiável do que a segunda. Então isso quer dizer que na esfera da percepção nós somos capazes de fazer raciocínios indutivos de uma precisão incrível, com grande velocidade, tá entendendo? E uma margem de erro mínima. Ao passo que na esfera da representação e do raciocínio construtivo, nós cometemos erros uns após os outros. Não é você que comete erros, os grandes filósofos todos cometeram erros. Por quê? Porque na esfera do raciocínio construtivo, tudo é criado pela sua mente. Você está lidando, a relação que aquilo tem com a realidade é indireta. E meramente simbólica. E frequentemente convencional. Está compreendendo? Então é claro que a margem de erro é maior. E quando nós confiamos no segundo tipo de raciocínio, porque dele nós podemos dar provas, e podemos repeti-lo, e podemos expressá-lo, e podemos fazer com que outras pessoas façam raciocínios idênticos e confirmar, nós estamos nos enganando a nós próprios. Porque, olha, quando você montou aquele raciocínio, você o expressa em palavras, explica para outras pessoas, elas podem montar o mesmo raciocínio de novo, chegar à mesma conclusão. Então, é claro, milhares ou milhões de pessoas podem conferir e dizer para você, é isto mesmo, você tem razão. Só que o que elas conferiram, na verdade? Apenas, vamos dizer, a lógica interna de um raciocínio. A conexão desse raciocínio com os fatos pode ser verificada através de experimentos, mas os experimentos jamais vão reproduzir a situação inteira. São apenas experimentos que esquematicamente coincidem com a primeira situação em um ou dois pontos. Ou seja, mesmo a verificação experimental do raciocínio lhe dará uma certeza muito precária. E curioso, nós estamos há 4 séculos criando uma civilização que só confia nisto. Vira, por exemplo, se você viu um sujeito dar uma facada no outro, só tinha você ali presente. Você viu. Quer dizer, não foi pura percepção, porque você percebeu toda a conexão causal, tá certo? Entre o ato assassino, né? A facada e o efeito mortal que aquilo teve sobre a vítima. Então, há um raciocínio ali. Mas esse raciocínio não foi feito nem com imagens na sua mente, nem com signos, nem com palavras. Foi feito diretamente com os fatos que eu estava percebendo. Ou seja, era a lógica interna dos fatos que está se mostrando para você. Suponha que as pessoas ponham em dúvida o seu testemunho e queiram provas. Então elas vão construir milhares de conexões lógicas possíveis, e inventar experimentos que devem coincidir com aquela situação em um ou outro ponto esquemático. Por exemplo, o sangue que estava na faca era do mesmo tipo do sangue da vítima. E você percebe que isto é apenas um elemento da situação inteira. E se você for pegar elemento por elemento, você jamais vai reconstituir a situação inteira. Serão sempre pedaços que, por sua vez, terão que ser conectados mediante outras construções lógicas. E por que nós confiamos nisso? Nós confiamos nisso, primeiro, porque somos nós que inventamos e nós temos o domínio do pensamento. E acreditamos que o domínio do pensamento é o domínio sobre a realidade. Segundo, porque aquilo pode ser reproduzido por outras pessoas e as pessoas confirmam o que nós estamos dizendo. Então, ou seja, nós estamos preferindo 1 milhão de confirmações indiretas parciais, antes que a exibição direta e completa do fato. Ou seja, nós estamos completamente loucos. E isto é o que nos últimos 4 séculos se chama de ciência. Todo o edifício da nossa ciência é baseado nisto. Primeiro, a confiabilidade maior do indireto sobre a percepção da construção indireta sobre a percepção direta. Segundo, a confiabilidade do testemunho coletivo daqueles que fazem o mesmo raciocínio que você e confirmam e, no máximo, conseguem verificar experimentalmente um ou outro ponto de coincidência entre o seu raciocínio e o fato. Isto é assim porque toda esta atividade científica é uma atividade social onde o que se busca é a confiabilidade coletiva de certas coisas. Agora, se nós não estamos buscando confiabilidade coletiva, se nós não estamos fazendo questão de que todo mundo acredite em nós, mas nós estamos interessados em obter o conhecimento para nós mesmos, então é claro que é a primeira modalidade de conhecimento que deve nos interessar. Ela pode te dar a certeza total e absoluta, mas você não vai poder, dificilmente você vai poder transpor esta certeza de tal modo que ela se torne confiável para outras pessoas. Está compreendendo? Então, todo o esforço da filosofia, pelo menos na Grécia, foi a de habilitar as pessoas a perceber a realidade, e Por exemplo, Aristóteles, que foi o sujeito que codificou a lógica pela primeira vez, ele sabia perfeitamente que de tudo que fora percebido na esfera dos fatos, só uma parte mínima era transposta na demonstração lógica. E ele sabia perfeitamente a diferença entre a conexão lógica entre conceitos e a conexão fática entre entes e dados da realidade. Ora, note bem que o processo, aquela percepção que o sujeito teve depois da décima jogada, e que é uma percepção que não foi ele que montou na mente, mas ele percebeu diretamente dos dados, seria impossível se esses dados não tivessem em si mesmos uma estrutura inteligível. Então você vê que a teoria de Aristóteles, que diz que as coisas têm uma forma inteligível, é inteiramente certa. Mas nós não podemos... Veja, quando nós criamos um conceito, nós estamos tentando traduzir em palavras algo do que nós percebemos da forma inteligível dos objetos. Mas o conceito continua sendo apenas um conceito, quer dizer, uma criação da nossa mente. Ele não é uma apresentação, ele não reproduz o objeto, ele o representa. Representa, quer dizer, o objeto está ausente agora. Ora, os conceitos são evidentemente inteligíveis, tá certo? São inteligíveis para nós, porque fomos nós mesmos que os criamos. Eles são, por assim dizer, translúcidos. Mas, uma certeza que você obtém a partir de um raciocínio que você montou com esses conceitos continua sendo apenas uma certeza lógica, ou seja, a certeza da conexão entre conceitos. A ligação entre esses conceitos e a realidade continua problemática. Tanto que é preciso a ciência experimental para fazer o quê? Fazer com que ver se a ordem que você, a ordem lógica que você colocou nos conceitos, toca a ordem dos fatos em alguns pontos seletos. Porém, no caso da primeira apreensão, foi a própria forma inteligível dos objetos que se revelou a você na sua plenitude. E se apresentou, vamos dizer, de modo imediato. Então, como não foi você mesmo que não foi você que criou isto aí, você não pode reproduzir aquilo integralmente. Você está percebendo a lógica interna entre entes com as suas respectivas formas inteligíveis, mas quem criou isso foi Deus. Isso veio de fora, não foi você que criou. Eu digo, mas este é o domínio da verdade. A verdade é a conexão entre as formas inteligíveis dos seres em si mesmos. O resto é só pensamento. O pensamento pode tocar a verdade em certos pontos, mas ele não pode ser a verdade. Então, quando você estuda para ser um cientista ou ser um filósofo, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo conhecimento de maneira alguma. Você está desenvolvendo uma linguagem que lhe permite falar com outras pessoas do seu grêmio e obter delas a confirmação do que você está dizendo. E o objeto, o assunto, as coisas mesmas, estão completamente ausentes disso aí. Você vê, quando você se forma, por exemplo, você recebe o seu diploma de mineralogia, não tem nenhuma pedra ali presente. Só tem o grêmio dos mineralogistas, o reitor da universidade, etc, etc. Ou seja, você está se movendo não no terreno da relação com os objetos da sua ciência, mas no terreno das relações humanas. No terreno, portanto, da subjetividade coletiva. O terreno intersubjetivo, não no objetivo. Está compreendendo? A relação objetiva com a realidade é pessoal e intransferível e muda. É na hora em que o mineralogista pega a pedra e olha e ela revela para ele a sua estrutura, portanto a sua composição e portanto algo da sua origem, da sua história. Nesta hora é que existe o conhecimento. Depois disso, só o que existe é, vamos dizer, a transfiguração disso em símbolos e a comunicação humana. E a perda nesse processo, que há nesse trajeto, é imensa. Então, muitos anos atrás, eu tive que colocar esse problema para mim mesmo. Eu digo, eu quero o conhecimento ou a comunicação? Eu quero saber o que as coisas são mesmo, ou eu quero ter um discurso que seja aprovado pela coletividade dos que acham que sabem. E vocês também vão ter que fazer esta opção. Então, aí eu percebi uma coisa muito importante. Você saber algo é saber algo que os outros não sabem. Se você só sabe o que os outros sabem também, tá certo? Então você está se movendo dentro da esfera de um recorte comum que vocês fizeram da realidade. Mas quando você está em face da própria realidade, que não foi você que criou, que não é você que domina, e dentro da qual você está, tá certo? Você está ao mesmo tempo diante dela e dentro dela, é ali que se dá o momento do conhecimento. No momento da percepção da realidade. A transformação disso em linguagem humana é um processo altamente complexo e falível. Então eu tive que decidir isso aí. Falar, pô, mas daí eu vou perceber um monte de coisas, e vou perceber coisas com uma evidência incrível, e não vou poder dizer para ninguém, porque se eu não vou conseguir provar nada do que eu estou falando. Bom, você tem que escolher. Você pode provar uma parte mínima. Tá certo? Mas, digamos, a testemunha de um crime, ela não tem que provar nada, porque ela é a prova. Então, esse conhecimento do testemunho direto é dele que se constitui a substância da filosofia. Está compreendendo? E é por isso que um livro de filosofia jamais diz tudo o que tem de dizer. E é por isso que eu sugeri a vocês aquele exercício, vamos dizer, da leitura lenta, de você complementar imaginariamente, tá certo? Até que os fatos mesmos da experiência aqui, da onde o filósofo arrancou suas ideias, apareçam para você. Com o tempo, você desenvolve pode desenvolver uma habilidade muito grande de retornar dos textos à experiência, tá certo? E isso certamente o ajudará você a fazer o processo contrário, que é você ir da sua experiência real até a expressão culturalmente eficiente. Tá certo? Mas você conseguir expressar a coisa de uma maneira culturalmente eficiente não quer dizer que você vai poder prová-la. Agora, você quer o conhecimento ou você quer a prova? A prova é uma coisa que você oferece para os outros. Por exemplo, a testemunha de um crime precisa de alguma prova? Não. Ela tem o conhecimento direto. Ora, anos atrás eu escrevi uma apostila chamada Inteligência e Verdade, Inteligência, Verdade e Certeza, na qual eu lembrava os componentes da ideia pura de ciência, tal como descritos por Edmund Husserl, no seu livro Filosofia Primeira, né? Em que ele dizia, a primeira condição é que exista um negócio chamado evidência. A evidência é a percepção direta de alguma coisa. Como, por exemplo, eu percebo que eu estou falando para vocês neste momento. Eu percebo que eu estou aqui. Se não existisse a evidência, e todos os pensamentos seriam duvidosos. Mas a evidência só vale, evidentemente, para quem a tem. A testemunha do crime, testemunhou o crime, viu o crime direto, então não precisa de prova nenhuma. Tá certo? E ela pode ser usada como um dos elementos de prova. Tá certo? Mas para quem não esteve lá, quem não viu nada, quem não tem o conhecimento da situação, necessita então do quê? De uma evidência indireta ou prova. Não é isso? A prova, então, consistirá de uma série de afirmações que têm uma conexão lógica com os dados apresentados pelas testemunhas e pela própria situação. Porém, esta conexão lógica, por sua vez, a conexão que você faz entre, digamos, duas premissas e uma conclusão. O famoso, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Esta conexão, por sua vez, é uma conexão de tipo lógico ou de tipo evidente? Se fosse uma conexão apenas de tipo lógico, portanto indireta, precisaria outra prova e outra prova e outra prova, e assim por diante, indefinidamente. Isso quer dizer que a estrutura da prova lógica depende, por sua vez, da evidência. A evidência, então, é o objeto do conhecimento intuitivo direto, né? Isso quer dizer o seguinte: a evidência é tudo, porque a evidência te dá o fato e a evidência te dá também a conexão entre os vários passos lógicos do raciocínio. Isso é a mesma coisa que dizer para vocês: a lógica nada prova, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ela só cria conexões entre afirmações, mas essa conexão tem que ser percebida intuitivamente, por sua vez. Então, daí eu concluo: não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. O racional inteiro é baseado no intuitivo. Eu estou chamando de intuitivo aquele tipo de raciocínio, vamos dizer, que você faz não com elementos, com signos, com elementos criados pela sua mente, mas com os elementos da própria situação. Então, isso é o que eu chamo de intuicionismo radical. Não existe conhecimento lógico, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. Porque o racional não passa de uma conexão intuitiva entre elementos que já não são dados pelos fatos, mas que são dados mentalmente pelos conceitos que você criou. A conexão entre dois conceitos só pode ser percebida, não logicamente, mas intuitivamente. Por exemplo, como é que eu percebo que um animal pertence a determinada espécie? Eu tenho o esquema, a definição geral da espécie, e vejo que aquele indivíduo em particular se encaixa nessa espécie. Como é que eu posso perceber isso racionalmente? Não posso, só posso perceber intuitivamente. Então, isso quer dizer que o primeiro tipo de conhecimento, aquele que aparece no suor da palma da sua mão, é o único conhecimento que existe. O outro é apenas, vamos dizer, um esforço para você conquistar uma confiança subjetiva naquilo que você já conhece. O outro é um esforço de autopersuasão apenas. O outro é pura retórica. Está entendendo? Isso quer dizer que a substância do conhecimento, ela é uma coisa de percepção individual direta, dificilmente transmissível. E aquilo que é transmissível e que é objeto de prova não é conhecimento. É um conjunto de esquemas mentais que se refere muito indiretamente ao conhecimento. E é por isso que hoje em dia, quanto mais as pessoas estudam, mais burras elas ficam. Eu li num livro a esse respeito o seguinte: uma vez chegou um sujeito num museu oferecendo uma estátua que ele dizia que tinha desenterrado na Grécia. É... camaradas mandaram testar, né, a pedra da estátua, né, e os químicos disseram, falaram, não, esta pedra de fato, isto foi, esta pedra foi trabalhada muito antigamente, porque a superfície dela sofreu certas alterações que levam milênios para acontecer. Então, essa estátua é genuína. Então, já estavam comprando a estátua. Mas teve um cara do museu, um funcionário do museu, que falou, tem alguma coisa errada nessa estátua. Eu não sei o que está errado, mas está errado. Eu não compre. Se vocês já pagaram, vocês peçam dinheiro de volta. E se não pagaram, não paguem. Os caras não tinham pago. Então peraí, então vamos esperar um pouco. Como era um velho expert, eles decidiram esperar para ver o que acontecia. Ele sabia que tinha alguma inarmonia naquela coisa. Ele não sabia qual. Ele não sabia dizer qual. Ele estava percebendo, mas ele não tinha o nome. Né? Ou seja, ele não tinha o símbolo mental para dizer o que ele estava percebendo. Mas ele estava percebendo corretamente. Depois de um tempo, ele conseguiu dizer o seguinte, dizer, olha, esta estátua, ela não tem um estilo, ela mistura vários estilos de várias épocas diferentes. Então, ela não pode ser genuína. As pessoas não poderiam ter misturado vários estilos gregos na antiga Grécia. Só pode fazer isso hoje. Ora, a percepção desses estilos é também do primeiro tipo. Vamos chamar o intuitivo. Vai no sentido em que eu estou usando a palavra intuitivo. Tá? Ela só pode ser intuitiva. E para o sujeito mostrar isso para os outros, daria um... Veja, precisaria que cada pessoa tivesse absorvido a história de cada um desses estilos longamente, não no papel, mas nos olhos, tivesse visto vários estados daquele estilo, aprendido a olhar as formas daquele estilo, e depois olhar aquela estátua e ver que todos aqueles estilos estavam presentes ali ao mesmo tempo. Isso é quase impossível, provar isto. E, no entanto, o sujeito estava se movendo no terreno da certeza mais exata, mais inconfundível que podia haver. Ele estava se movendo no terreno do quê? Dos dados reais. Bom, aos poucos começou, vamos dizer, a aparecer outras provas. Por exemplo, o atestado de compra da estátua que o sujeito tinha. Não, isso aí pertenceu a um fulano que depois encontrou em tal lugar, vendeu para mim, descobriu que o atestado era falso. Daí começou a aparecer milhões de provas e no fim se comprovou que a coisa era fake realmente. Né? O que aconteceria se o museu, a diretoria do museu, em vez de acreditar no velho expert que só tinha a autoridade dos seus olhos, decidisse confiar na ciência química? Teria comprado a estátua fake por milhões de dólares. Está entendendo? E depois ia dar um inquérito, os caras iam perder emprego, ia ser uma desgraça. Não, não. Está entendendo? Felizmente, no mercado de arte ainda existe isto. A autoridade do connoisseur. É o sujeito que não pode provar o que ele está dizendo. Porque está tudo apenas na memória dele, na percepção dele. Né? Ele não pode dar uma prova cientificamente válida. Mas isso não quer dizer que o conhecimento que ele tem seja menos preciso que o conhecimento científico. É muito mais preciso. Ele apenas não é facilmente transmissível. Então, por assim dizer, vale para ele. Ora, mas o que tem a ver, vamos dizer, a validade intrínseca de um conhecimento com a autoridade social da sua transmissão? Hoje nós somos ensinados a confundir uma coisa com a outra. Nós achamos que aquilo que pode ser provado e verificado por várias pessoas, provas repetidas por várias pessoas é mais confiável do que aquilo que você está vendo com os olhos da sua cara. E nós chegamos até o absurdo de achar que a ciência pode corrigir as nossas percepções. É claro que isso é uma alienação total. É claro que isso é totalmente irracional. Então, esse foi o problema que eu me coloquei muitos anos atrás. Quer dizer, eu quero um conhecimento auto-evidente, provado, né? Firme, não provado, um conhecimento firme. Ou eu quero um conhecimento que seja fácil, que tenha, por assim dizer, como é que a gente fala da moeda? Tenha ser transformado em moeda corrente. Como é que você fala? Esqueci a palavra agora. Quando a moeda é facilmente trocada num outro país. Esqueci a palavra agora. Né? Quer dizer, você quer conhecimento efetivo ou você quer moeda corrente? A moeda corrente será facilmente aceita por todo mundo. Mas ela é facilmente aceita justamente porque ela não traz em si o conteúdo da realidade que o conhecimento direto traz. Então, de certa maneira, o critério de conhecimento que é aceito na nossa sociedade é totalmente invertido. Nós damos confiança máxima ao que tem confiabilidade mínima. E confiabilidade mínima ao que tem confiabilidade máxima. Porque nós estamos confundindo as condições de certeza do conhecimento em si com as condições da sua transmissão mais fácil. Então, eu repito, essa capacidade de você perceber as relações fáticas diretas, ela não precisa ser inconsciente. Quer dizer, os camaradas que fizeram experimento na Universidade de Iowa, eles analisaram a coisa por esse lado. Né? Falaram então de uma percepção inconsciente. Eu digo, ué, se esse processo fosse consciente, alguma coisa se alteraria? Falo, claro que não. Então, a diferença aí não é de ser consciente ou não, é que num caso há um raciocínio feito com os próprios dados da realidade e no outro caso há um raciocínio feito com signos. Por assim dizer, num caso o raciocínio está na própria estrutura do acontecer e no outro caso o raciocínio está apenas no seu cérebro. Por que o segundo seria mais confiável? Isso não faz sentido. Ele não é mais confiável, ele é apenas mais facilmente reproduzível, mais fácil de reproduzir. E, portanto, se transformar em moeda corrente e de ser confirmado por um montão de gente. Mas ele jamais terá, quer dizer, aquele coeficiente de certeza que é o da observação direta. Ao longo da nossa tradição de 4 séculos, tudo quanto é de observação direta serve apenas como matéria-prima para depois você montar um raciocínio em cima. Como se ela não fosse um raciocínio. Como se ela fosse irracional. Então, a testemunha que observou o assassino esfaqueando a vítima morrendo, tem apenas um conhecimento irracional. E o que vai ser racional vai ser a prova que você vai montar com isso em cima. Montar com esse elemento. Usando esse elemento entre outros. Ora, é claro que quando o sujeito percebe que as cartas vermelhas estão viciadas e as azuis não, ele fez um raciocínio. Isso é estritamente racional, a estrutura é inteiramente lógica. Apenas ele não fez esse raciocínio, por assim dizer, dentro do seu cérebro, mas fez com seus olhos, usando não signos mentais, mas os próprios dados da situação. Isto é o conhecimento de certeza máxima que nós podemos obter. Aí você, neste momento, você está dentro do domínio da verdade. quando você raciocina e tenta provar alguma coisa, você não está mais no domínio da verdade, você está no domínio da representação da verdade. Está compreendendo? E cada um de vocês vai ter que tomar esta decisão. Quer dizer, eu quero viver dentro, vamos dizer, da verdade, ou quero viver apenas dentro do mundo da representação, do subjetivo, do discurso, mesmo que seja um discurso coletivamente válido. Então, toda a cultura superior dos últimos 4 séculos, ela está viciada com esta coisa. E quanto mais se aprimora o establishment universitário, mais gente vem, mais dinheiro, mais poder, piora mais esse negócio. Porque você vai aumentando, vamos dizer, a comunidade daqueles que confirmam as certezas mentais uns dos outros. Então, não dá para corrigir isso no establishment. Nós temos que corrigir isso individualmente, em nós mesmos. Né? Então, tudo o que você vê aqui, sobretudo no mundo de língua inglesa, existem muitos debates entre as chamadas duas culturas. Né? A cultura chama científica e a cultura chama literária. Né? Saul Bellow fazia aquela famosa distinção que ele chamava os escritores e os intelectuais. Os intelectuais são os caras que criam ideias, criam doutrinas, criam hipóteses, discutem, etc. E os escritores são aqueles que tentam expressar o mais diretamente possível impressões genuínas. Impressões genuínas é o que a sua mão percebe quando ela começa a suar, quando vai pegar a carta da esquerda, a carta da pilha vermelha. Mas é claro que todo este debate é viciado. Por quê? Tudo quanto é de percepção direta é remetido para o campo da literatura, das artes, da religião, do misticismo e do irracional, entre aspas. É? E tudo que é do campo da ciência já não tem mais nada a ver com a observação direta, mas é tudo constituído de doutrinas, hipóteses, provas, etc, etc, etc. Quer dizer, esta a maneira de articular o problema está completamente viciada. Porque a diferença aí não é nem do consciente para o inconsciente, nem do racional para o irracional. Mas a diferença é, vamos dizer, do raciocínio, da conexão lógica, exibida pelos próprios fatos, e da sua imitação mental posterior. Essa é a única diferença. Como, vamos dizer, a conexão lógica percebida imediatamente não é transmissível em si mesma, ela só é transmissível de duas maneiras. Ou através da sua transformação em conceitos e da montagem do raciocínio, ou através da sua representação simbólica. Mas as duas são indiretas. A literatura, nesse sentido, não está mais próxima da experiência real do que está a ciência. Ela também é uma transformação simbólica. A percepção real, ela continua intransmissível. Quer dizer, você pode ter experiências análogas, ou até idênticas, mas não aquela experiência em particular. Mas acontece que, se é possível alguma conexão entre os raciocínios que você monta a partir da experiência, é porque já há essa conexão na própria experiência. Então é porque ela está mostrando a sua conexão lógica interna. Então isto é a racionalidade do próprio real que se mostra para você. E a racionalidade do próprio real, o que é? É a razão divina. Não a sua razão. E a nossa razão só vale alguma coisa porque ela é capaz de se referir indiretamente à primeira razão. Se não houvesse efetivamente nenhuma conexão interna entre os fatos, todas as conexões que você montasse na sua cabeça seriam artificiais, seriam falsas. Mas todas as conexões que nós montamos não podem reproduzir inteiramente a estrutura do real, por quê? Seria preciso fazer acontecer tudo de novo. A lógica interna do real só se mostra no momento em que ela se mostra e tal como se mostra. Ela não pode ser apropriada por você. É? Para ser apropriada, seria preciso que você captasse a integralidade da racionalidade do real, ou seja, que você se apropriasse do logos divino, tá entendendo? E você se transformasse em Deus. Como isso não é possível, então nós só temos as representações diretas. Mas acontece que nós, em seguida, operamos a inversão blasfema. Nós começamos a valorizar mais as estruturas criadas pela nossa mente do que a estrutura da racionalidade real, tal como se apresentou nos próprios objetos. E nós chamamos isso de ciência, de filosofia, de arte, etc, etc, etc. No fundo, era isso que o Bruno Tolentino estava querendo dizer com o mundo como ideia. Os caras, eles não querem o mundo, eles querem uma ideia do mundo. Ideia criada por eles. Esta ideia lhes dá uma sensação de segurança, justamente que foi criada por eles. Quer dizer, você é o dominador onipotente do seu mundo subjetivo, o mundo das suas ideias. Não o seu mundo subjetivo inteiro, porque seu mundo subjetivo também é uma realidade e você não a domina, mas há uma parte dele que você construiu mentalmente e que essa você domina. Então você escolhe esse porque o outro mundo você não domina. Só que aí, nesse momento, você se virou um idiota perfeito, né? Então, quer dizer, a grande perversão cultural é o predomínio da prova sobre a realidade. É o predomínio do signo sobre o significado. E é justamente isto que nós temos que tratar de evitar. E a filosofia existe como remédio contra isso. Ela foi inventada como remédio contra isso. Se você observa ali os diálogos socráticos, Sócrates está permanentemente puxando as pessoas de volta, desde o seu mundo de ideias, para o mundo da experiência real. E é o que nós temos que fazer permanentemente conosco mesmos. Agora, desistam de aprimorar a percepção direta. Ela não pode ser aprimorada, não há exercícios para isso. Aliás, ela não pode ser aprimorada porque ela já é perfeita. Ela é a percepção da realidade, ela é o conhecimento. Então ela não pode ser aprimorada. Quem tem que se aprimorar é você. Você tem que se aprimorar a sua personalidade para que você aceite os dados do real. E isso é trabalho de uma vida inteira. E é exatamente o que nós estamos tentando ver aqui, fazer aqui. Nós vamos ter que criar, vamos dizer, um outro tipo de formação que quebre na cabeça das pessoas a autoridade dessas formas culturais hipnóticas e ponha em lugar disso a autoridade do próprio real, tal como experimentado imediatamente no instante em que, vamos dizer, a sua mão começa a suar quando pega a carta vermelha. E nesse momento você está na plenitude do real. Você está percebendo o que está acontecendo mesmo. Só que como você o está percebendo com os próprios elementos da situação e não com elementos mentais, você não pode repetir mentalmente isso. Para repetir, você precisa converter a experiência real num esquema mental. E a certeza que você tem com relação a esse esquema se referem à experiência real, mas já não a reproduzem, apenas a representam. Representar não é uma coisa que reproduzir. Isso quer dizer que quanto mais você puder se ater a esta percepção imediata, sem ter que raciocinar, melhor para você, porque o raciocínio é trabalhoso, é complicado, é demorado e a possibilidade de erro é grande. Ora, vamos dizer, uma cultura que é baseada, vamos dizer, que exige mais a prova do que o conhecimento, é uma cultura totalmente pervertida. Porque toda prova é relativa. Nenhuma prova pode te dar certeza absoluta. A certeza absoluta só é dada na percepção direta. Ora, se você exige sempre provas e provas e provas, e você não quer percepção direta, você não está querendo conhecimento nenhum. Você está querendo apenas um pretexto socialmente aprovado para acreditar em alguma coisa. Isso quer dizer que a exigência de provas, neste sentido, claro, não toda exigência de provas, mas neste sentido que eu estou falando, ela é uma fuga ao conhecimento e uma busca de refúgio na autoridade. É um puro argumento de autoridade, na verdade. Muito bem. Então, terminada essa parte, vamos ver se respondemos algumas perguntas. Olá, tudo bem, professor? Eu ouço semanalmente seus artigos e o admiro muito. Eu gostaria de saber um pouco sobre os pais fundadores dos Estados Unidos, se temos algo a aprender com esses homens, e também sobre a escravidão islâmica, onde os negros raptavam e escravizavam europeus, porque eu nunca ouvi falar disso em lugar algum até você falar sobre tal. E fiquei surpreso, porque isso não está nos livros escolares. Muito obrigado. A carta do José Bonifácio. Bom, então, em primeiro lugar, é claro que os pais fundadores dos Estados Unidos são uma geração absolutamente notável, se você vê o nível de preparação daqueles camaradas. Por exemplo, o conhecimento que esses caras tinham dos clássicos, da filosofia grega, então, é um negócio impressionante. Isso para eles era, como é que se chama, arroz com feijão. Era o próprio mundo onde eles orbitavam, né? E eu acho que nunca houve em parte alguma do mundo, quer dizer, uma elite tão bem preparada como esses camaradas. Mas onde houve uma elite muito boa, quase tão boa quanto essa, sob certo aspecto, melhor foi no Brasil. A diferença é o seguinte, é que os americanos até hoje eles prestam atenção no que os pais fundadores fizeram e leem os discursos deles e raciocinam a respeito. E no Brasil o pessoal jogou tudo fora. Por exemplo, você experimente ter uma coleção de livros escrito por um historiador, Otávio Tarquini de Souza, que chama História dos Fundadores do Império no Brasil. Lê aquilo e você vai ver que o Brasil tinha, nessa época, uma elite quase tão bem preparada quanto o pessoal daqui. Sob certos aspectos, melhor. Por exemplo, se você é Bonifácio, o Zé Bonifácio, o Xará, o Zé Bonifácio de Andrade Silva, era um indivíduo muito, intelectualmente muito superior a alguns dos pais fundadores americanos. Agora, você já viu algum livro, algum discurso de Zé Bonifácio sendo distribuído nas escolas? Não, existia uma edição feita pela Prefeitura de Santos, porque ele nasceu em Santos, que era uma coisa raríssima e cara, que só especialistas tinham, uma edição enorme, em 3 volumes e tal. E, para o resto da nação, as palavras de Zé Bonifácio tornaram secretas. Agora, quando você vê ali os fundadores, né, Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Padre Feijó, tal, eu digo, pô, mas eram uma plêide de homens de muito talento e muito sérios. A diferença não é que os pais fundadores dos Estados Unidos eram melhores do que os brasileiros. Não, é que os caras aqui levaram a sério, criaram uma tradição. E no Brasil, não. No Brasil, apagaram tudo. Esta é a diferença. Quanto ao negócio da escravidão islâmica, né, existe, nos últimos 20 anos, o pessoal começou a estudar, né, o fenômeno da escravidão islâmica na África. E hoje, se sabe, primeiro, essa escravidão, ela começou muito antes do que houvesse a escravidão na Europa. A escravidão na Europa tinha sido abolida, né? Quando surge o fenômeno já do o servo da gleba. O servo da gleba não era mais um escravo. Ele era, vamos dizer, um proprietário independente. A única diferença é que ele não podia vender a sua terra. Então a terra ficava associada à sua família eternamente. Quer dizer, o filho herdava. Então, primeiro, o escravo adquiriu o direito de constituir família, que em Roma, não, no Império Romano, não tinha. Tá certo? Havia uma procriação coletiva, né? E ninguém sabia quem era filho e de quem que era filho. Então não havia como você transmitir os seus. Não havia bens, propriedade nem bens a ser transmitido. Então quando o sujeito consegue isso, já está livre da situação de escravo. Ele não é um escravo mais. Né? Ele tem a sua terra, a terra pode ser passada aos seus descendentes, ela só não pode ser vendida. Chamava o servo da gleba por causa disso. Quer dizer, ele estava, onde a existência dele estava ligada àquele pedaço de terra. Tá certo? Enquanto isso, vamos dizer, não, os muçulmanos estavam invadindo a África toda e fazendo uma desgraça lá. Quer dizer, fizeram um verdadeiro genocídio ali. Por quê? Diz que pelo menos 80% dos escravos eram castrados. E na castração, por sua vez, 80% morria. Os escravos castrados eram muito valorizados, custavam mais caro do que os outros. Por motivos óbvios, né? Quer dizer, não apresentava riscos e era uma pessoa mais cordata, mais obediente e tal. Então, mas para cada 10 que você castrava, sobreviviam só 2. Então isso aumentava ainda o preço. O número das pessoas que eles castravam vai para milhões e milhões e milhões e milhões. Olha, o número de escravos castrados pela escravidão islâmica supera, só o número de castrados supera todo o tráfico transatlântico de escravos, que foi aproximadamente 5 milhões de pessoas. Eles castraram muito mais gente do que isso. E a escravidão lá começa no século VII e se prolonga até o século XX. Quer dizer, você tem 13 séculos de escravidão. E a escravidão europeia durou quanto tempo? Durou 3 séculos. E além disso, não era propriamente escravidão europeia, porque eles não levavam escravos para a Europa, levavam apenas para as colônias da América. Então isso quer dizer que quando o primeiro português chegou lá e comprou o primeiro escravo, a escravidão islâmica já estava instaurada há muito tempo. E qual era a posição dos negros? Havia negros islamizados já desde o primeiro século da história islâmica. Então, esses não estavam entre os escravos, estavam entre os invasores e escravizadores. E eles não pegaram gente só na África, eles pegaram também na Europa. Pegaram gente na Itália, na Espanha, na Inglaterra. Na Inglaterra, até o século XVIII e XIX, eles ainda aprisionavam gente para levar para escravo, para Meca. Quantos europeus foram levados como escravos para lá? Oh, não foi um ou dois, porque isso aí também durou, né, pelo menos 10 séculos essa coisa. Não fizeram ainda o cálculo, tá certo? Mas o cálculo do que eles fizeram na África hoje começa a aparecer. Existe um livro de um autor que se chama, o nome do sujeito é um autor africano, ele chama, como é? Tidiane Ndiaye, é Ndiaye. E o livro foi publicado na França com o título Le Génocide Genocídio Velado, Genocídio Encoberto. Esse é um dos livros mais impressionantes que eu tenho lido nos últimos tempos sobre a escravidão muçulmana na África, que é muito maior do que eu mesmo imaginava. Então, e entre, vamos dizer, os senhores de escravo ali, é impossível você descobrir quem era árabe e quem era negro, estava tudo misturado. Então, quer dizer, por que colocar sempre, vamos dizer, os ocidentais como os grandes escravizadores, né, e o pessoal do terceiro mundo como os coitadinhos que foram sempre escravizados, quando foram eles os maiores escravizadores? Então, não só foram escravizadores, mas esse negócio de você capar pessoas, isso aí no Ocidente nunca existiu. Então, isso aí foi um verdadeiro genocídio. Porque se para cada 10 sobrava somente 2, você imagina então a quantidade dos que... Mas o número de eunucos que existiu nos países islâmicos e também na China e em outro lugar, né? E faça o cálculo. Para cada um que está ali, tem outros 4 que morreram. Quer dizer, é uma coisa absolutamente monstruosa. Então como é que essa sociedade tem a cara de pau, tá certo, de querer passar pito nos europeus ocidentais? Isso aí é que nem, sei lá, o Fernandinho Beiramar dando bronca num batedor de carteira. Vamos lá. Professor, o que houve com a coleção Biblioteca e Filosofia coordenada pelo professor editado pela Record? Houve que eu não tive mais tempo de fazer aquilo. Eu arrumei um monte de ocupações, não tive tempo de tocar. Mas agora que nós estamos fazendo o seminário, eu estou aqui encaminhando um plano, já não é só um plano, já está em execução, de publicar os principais livros para a sua formação. Livros que ou serão usados nas próprias aulas do seminário, ou serão leitura recomendada como parte integrante, absolutamente indispensável da sua formação. A coleção já está mais ou menos planejada, já tem alguns que já estão sendo traduzidos. Eu não vou dar título agora, porque não houve ainda, não estão fechadas negociações de direitos autorais. Então, para evitar que algum aventureiro lance mão das minhas ideias, como se costuma fazer, quer dizer, roubar as ideias do Olavo, tá certo? E roubar e não pagar, é a coisa. Já virou instituição no Brasil. Instituição. Tá certo? É uma coisa que todo mundo pode fazer, né? O Brasil é um país antropofágico, meu. Parece que o sujeito está fazendo alguma coisa boa, vai lá todo mundo para roubar. Né? Essa é a ideia. Né? Então, eu acredito que dentro de um ou dois meses no máximo, nós vamos lançar esse projeto. Agora, o projeto vai depender inteiramente de vocês. Quer dizer, o responsável pelo sucesso disso vai ser vocês, porque esses livros vão ser editados em primeiro lugar para vocês. Claro que depois nós vamos colocar a venda nas livrarias por preço bem maior, mas os livros serão lançados aqui no seminário por assinatura. Quer dizer, você vai, quando for lançado o título, dia tal, vamos lançar tal livro. Os membros do seminário pedirão livro por assinatura e o receberão dentro de 20 dias, um mês. Né? Claro, não vai precisar pagar adiantado, é só assinatura, é só compromisso de comprar. Mas, de modo que, e os livros que sobrarem dessa edição serão colocados em distribuição nas livrarias por um preço maior. Outra coisa. Eu sei que tem gente que colocou um monte de livros meus, por exemplo, no 4Shared e em outros sites da internet. Não façam isso, tá certo? O lugar certo para divulgar as coisas é o Seminário de Filosofia. Quer dizer, não tem sentido você trabalhar durante 40 ou 50 anos, tá certo? Para depois praticamente tudo que você fez, né, ser pirateado. Eu espero que vocês não façam isso. Se vocês têm materiais de outras... Por exemplo, tem gente que tem gravação de cursos inteiros meus, faz favor de mandar para mim, porque afinal de contas o proprietário disso sou eu. Não é isso? Mas houve uma época, eu tenho a impressão que isso já acabou, agora já está pelo menos havendo mais colaboração entre os alunos, eles oferecem, né, o material que um tem, passa para o outro, tal, está mais, tendo mais colaboração. Mas tinha outra época que cada um achava que ele era o dono exclusivo de tudo, ele era, gravava tudo e escondia. Não é isso? E anos depois, né, divulgava a sua maneira. Então, tudo isso aí tá muito, muito errado, é totalmente contraproducente. Nós temos que concentrar essas coisas. Né? Então, eu espero que dentro de um ou dois meses eu já possa anunciar, né, quer dizer, pelo menos os 10 primeiros livros da série e as datas em que eles serão colocados em circulação e lançar, portanto, as assinaturas, né? Agora aqui a carta. Nossa, a carta comprida do Guilherme. Eu vou ler só uns pedaços. Vejo que os alunos, e nenhum mais do que eu, andam sem saber como se organizarem sua rotina ou plano de estudos. Os exercícios todos que o senhor já mencionou nas aulas. Não é para organizar de maneira alguma. Né? Isso é para você fazer quando der, do jeito que der. Tá certo? E é para cada uma dessas coisas se tornar uma rotina para você. É pra, por exemplo, aquela coisa do necrológio. É para de tempos em tempos você voltar a pensar nisso aí. Né? Quer dizer, eu não vejo que você tenha que se organizar nisso aí. Você tem que absorver essas coisas como práticas usuais. Não tente se organizar. Tá certo? Quando nós tentamos organizar, nós estamos passando para a esfera do conhecimento do segundo tipo. Né? E não é, nós temos que tentar manter, vamos dizer, a naturalidade e a espontaneidade em todos os momentos. Quer dizer, não é para você se atormentar, não é para você forçar nada. Né? Isso aí eu lembro o meu professor de arte marcial, o Michel Weber, ele dava os exercícios e ele falava assim, olha, isso aí é para fazer, não pode cansar e não pode doer. Se cansou, está errado, e se doeu também está errado. É para ser tudo macio. Tá certo? E eu sei que ele começava lá a fazer aqueles exercícios às 6 horas da manhã, terminava meia-noite, nunca estava cansado, mas ele fazia tudo devagar. Fazia um pouquinho, parava, fazia um pouquinho, parava, e assim ia. E aqui também, nós temos que fazer tudo no macio, tá entendendo? E com o tempo, isso vai tendo um efeito acumulado que você não imagina como é que é. Entre ouvir as aulas, fazer exercício de latim, ler ficção, imitar o tiro do escritor, ler com vagar um livro de filosofia e outros exercícios que o senhor mencionou, tudo isso, no tempo que resta, depois de fazer trabalho, competindo com a atenção devida à minha esposa, com distrações bem menos boas, parece que faço tudo muito pouco e mal. Não, é o contrário, é para fazer isso o tempo todo. Não, você não tem que separar um tempo para você fazer isso. Você tem que ir fazendo isso em todos os intervalos da vida. Isso tem que virar um estilo de vida. Isso não é, vamos dizer, uma prática que você tem que... Ah, vamos fazer X horas por dia. Não, não, não. Sempre que você lembrar. Você não está fazendo nada, né? Por exemplo, ler ficção. Eu digo, olha, eu acho que tudo que eu li de ficção, eu li em ônibus, em trem, em avião e quando meu patrão virava as costas. Já que eu não li nada em casa. Tá vendo? Então... Você vai para o trabalho, leva lá o seu livrinho. Tá? Não tem nada que fazer, lê ali. Né? Então, não tente organizar isso. Tente absorver no seu cotidiano. É bem diferente. Não, não separe um momento para você fazer isso. Essa é uma coisa que você vai fazer sempre que você lembrar. Vamos ver. Eu vou continuar lendo essa carta que está interessante. Primeiro que tudo, por isso cogitei desse plano de fazer primeiro o que parecer mais elementar ou fundamental, e deixar para depois aquilo que talvez seja mais bem feito, se feito só mais tarde. Primeiro que tudo, ler quase só ficção em prosa e verso. Eu acho que assim, uma imersão na literatura de ficção durante algum tempo seria muito bom. Mas isso não quer dizer que você não vai estar fazendo as outras coisas ao mesmo tempo quando se lembrar delas. Por exemplo, de tempos em tempos, dá uma aprimorada no seu necrológio. Não é isso? Então, você refazer o seu necrológio é você meditar sobre a sua própria morte e sobre a forma integral da sua vida. Isso é uma coisa que nunca será demais. Quanto mais vezes você voltar a pensar nisso, melhor para você. Você verá as coisas com mais perspectiva, com mais clareza. Segundo, lê-la com o mesmo método que o senhor recomendou para a leitura cuidadosa da filosofia. Isso é referindo cada passagem à minha experiência real. Sim, certamente, só que na ficção você fará isso de maneira muito mais rápida, porque ela já vem com imagens. A ficção é um sonho acordado e dirigido, então você não precisa produzir mentalmente tudo. No caso do livro de filosofia, não, você vai ter que criar tudo da sua memória, mas na ficção já vem quase tudo feito, então é praticamente você vivenciar aquilo como um sonho. Mas note bem, não faça nada disso forçado. Vai fazendo na hora que der vontade de fazer. Isso é muito, vamos dizer, a comodidade aí é uma garantia da espontaneidade. Tem que aprender, vamos dizer, a não forçar essas coisas. Nós temos uma série de mau hábitos determinados por escola, que tudo tem prazo, teu horário, tem isso aqui, você tem que se adaptar àquela coisa. Bom, mas isso é bom para adaptar você a um esquema coletivo, quer dizer, você tem lá uma norma e todo mundo tem que seguir a mesma norma. Mas no caso, não. No caso, você vai ter que encontrar, vamos dizer, o seu próprio estilo, a sua própria maneira de fazer. Então, ninguém está te pressionando para nada e eu também não estou pressionando. Né? A única coisa que eu pressiono, eu falo, bom, eu quero é a dedicação sincera das pessoas. Isso aí eu quero. Tá certo? Mas não é uma disciplina externa. Não dá para ter disciplina externa nessa coisa. Três, catalogar o vocabulário da ficção lida. Procurar as palavras no dicionário e mesmo algumas que eu já conheço. Como se eu lesse um livro em idioma estrangeiro. Bom, claro, consultar dicionário, mas isso deve ser um hábito. Dicionário deve ser uma das leituras mais constantes que você tem. Sempre olhar um dicionário. Tenha sempre o dicionário na mesa. Quer dizer, isso aqui que você está falando não precisa ser uma ordem, uma sequência. Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, e de fato você já está fazendo. Concomitantemente aos períodos de leitura de ficção, ir fazendo exercícios latins. Olha, aquele livro inteiro do Napoleão Mendes de Almeida dá para você matar aquilo em 2-3 meses. Quer dizer, não é uma coisa que vai te dar muito trabalho durante muito tempo. 5. Depois de também haver muito treinado e enriquecido a imaginação com essa leitura e cultivado o hábito de abastecê-la com referência à minha experiência real, durante pelo menos uns 8 ou 9 meses começaram a ler vagarosamente uma óbvia filosofia. Bom, você pode seguir esta sequência se você sentir que é a coisa natural para você. Mas outras pessoas vão querer fazer tudo ao mesmo tempo. E não tem nenhum problema. Né? 6. Ao mesmo tempo, havendo já lido muitos escritores e observado as diferenças entre eles, e depois de ter bastante esclarecido as estruturas da língua portuguesa por meio de muitos exercícios de latim, reunido o vocabulário ativo, não só passivo, escolher um escritor para imitar e tentar descrever por meio do seu estilo aquilo que percebo na leitura meditada em um livro filosófico. Está perfeito, mas eu reafirmo, não é preciso seguir uma sequência. Você pode ir fazendo tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo, como uma espécie de círculo. Você vai voltando aos mesmos pontos. Né? Então, eu acho que você tá fazendo a coisa certa. Quer dizer, se você acha que esse é o seu... Essa é a maneira de se organizar, ótimo, mas não tem nenhum critério pelo qual eu posso organizar todo mundo. Cada um vai ter que se virar. Eu acho que você faz muito bem de você estar pensando o seu próprio problema de organização. Tá certo? Mas não se forcem demasiado. Deixem-se conduzir pelo que vocês realmente querem. Procure identificar o que você realmente está querendo fazer, tá certo? Em vez de você se forçar, não deixa o superego ficar espremendo você toda hora, não. Aqui, Jefferson Bittencourt. Caro professor Olavo, sem mais delongas, quero dizer que o curso está maravilhoso. Obrigado. Está mexendo profundamente em questões que venho labutando faz muito tempo. Sou diretor teatral e músico. Alguns aqui do seminário, aqui de Florianópolis, conhecem meu trabalho. Trabalho com música medieval renascentista e sou diretor de uma companhia de teatro atuante aqui na capital. Conheci seus escritos através de um grande artista, Roberto Malê. Ah, conheço o Roberto Malê, muito amigo meu. Venho tentando, na medida da minha capacidade, realizar analogias entre os ensinamentos do curso com a reflexão artística, mas tenho esbarrado em certas questões. Num país como o nosso, como a sinceridade do conhecimento pode auxiliar um artista a chegar até um povo tão bombardeado de picuinhas e valores tão mesquinhos? E bom, eu acho que esse problema é praticamente insolúvel. Quer dizer, você está atuando... O ambiente mental brasileiro, ele é mais corrupto do que você imagina, é mais corrupto do que eu mesmo imagino. Todo dia eu fico surpreendido com esta coisa. Né? Eu vejo que na nossa sociedade existe uma espécie de ódio ao conhecimento e ódio à inteligência. Não é só preconceito, não é inveja, é ódio mesmo. Eles odeiam isso aí, tá vendo? Porque... De certa maneira, são pessoas que se sentem excluídas. Né? Excluídas do mundo da inteligência, do espírito, e agem como se fossem condenados do inferno. Não são condenados do inferno, mas agem como se já fossem. Tá entendendo? Mas você precisa ver que o povo mais simples, o povo mais pobre, não está afetado por isso aí, não. Tá entendendo? Quer dizer, você... Às vezes, entre pessoas de uma classe social mais baixa, você encontra uma receptividade muito maior. Quer dizer, tente trabalhar mais diretamente para o povão e não passar pela classe média de intelectuais, porque esses vão te comer vivo. Dois. Certa vez no curso, você comentou que um artista não necessitaria ter fidelidade ao seu discurso, mas a cada obra, diferente de um filósofo, deve ser fiel ao seu discurso até a morte, claro. Mas o que dá, como disse Modris Eckstein, consistência de estilo, não é justamente a permanência num caminho estético e poético, não. A consistência de estilo é dada, vamos dizer, pela progressiva descoberta de si mesmo que você vai fazendo nesta coisa. Quer dizer, a unidade de estilo você não precisa forçar para ter, ou você tem ou não tem, quer dizer, o estilo é você mesmo, tá entendendo? Então, o fato é que a diferença no trabalho na esfera literária e filosófica é que na filosofia você está buscando constantemente, vamos dizer, uma orientação no mundo do conhecimento e da ação. Esse esforço é permanente, ele não pode parar. Isso quer dizer que nenhuma obra, entre aspas, filosófica, coloca um ponto final no negócio. Não há ponto final. Agora, um poeta ele tem que terminar o poema. Então, aquela forma verbal específica, ele vai ter que concluir, vai ter que fechar em algum ponto. Tá certo? E quando terminar aquilo, ele vai fazer outra, e depois outra, e outra, e outra, e outra. Como, vamos dizer, essas obras, elas são expressões simbólicas da experiência, elas não precisam levar a conclusão nenhuma. Elas são apenas uma matéria-prima para conclusões. Então, elas não precisam fechar conclusão alguma. Então, por isto mesmo, o poeta não precisa ter nenhum compromisso com o poema que ele fez ontem. Aquilo está fechado, está acabado, e aquilo vai exercer a sua atividade, vamos dizer, fecundante sobre outras inteligências que vão ler aquilo e vão ser inspiradas para pensar outras coisas, fazer outras descobertas, vamos dizer, numa variedade absolutamente inabarcável. Tá certo? Agora, se você está trabalhando na filosofia, então a contínua revisão do itinerário é absolutamente necessária. Porque você está a cada momento tentando obter certas regras gerais a partir da experiência vivida. Então, a experiência tem o predomínio, a regra geral deve se adaptar à nova experiência. Quer dizer, contra fatos não há argumentos. À medida que a coisa se impõe como fato, você que tem que se adaptar. E essa adaptação é contínua. Três, por último, ainda mais desesperador, vem crescendo enormemente nesse país um afeto gaysista dentro da construção de personagens, tanto no cinema quanto nas novelas e no teatro. São pessoas que sempre se autodenominam poderosas frente às situações da vida, donas de si, e procuram desfilar seu último modelito. Até nas suas mulheres vêm se tornando gays, em termos de comportamento. São personagens cheios de desdém pelo outro, exibicionistas. Venho pensando se todo esse imaginário gaysista também não é prejudicial à visão das pessoas no que se refere a certas experiências interiores que somente a arte pode evocar. Mas é claro que é. É claro que é. Você vê, no momento em que as pessoas começam a definir até as suas posições e atitudes políticas em função de certas preferências sexuais imaginárias, né? Então é claro que estão absolutamente obsediadas, estão loucas. Quer dizer, como é que os seus impulsos sexuais podem definir atitudes políticas? Entre uma coisa e outra, a distância é monstruosa. Quer dizer, seria a mesma coisa que você se definir politicamente a partir das suas preferências gastronômicas. Não faz o menor sentido isso aí. Quer dizer, as pessoas estão dando atenção demais à sua fantasia sexual. E estão fazendo com que essas fantasias sexuais sejam, vamos dizer, o fator determinante na construção da sua personalidade inteira. Quer dizer, isso aí não faz o menor sentido. Agora, existe de fato toda uma cultura gaysista que é toda feita de, vamos dizer, de afetação, de pose, e sobretudo uma atenção excessiva às suas próprias necessidades, entre aspas, eróticas, né? O impulso erótico, ele não é uma coisa como a fome. A fome expressa uma necessidade que, se não for atendida em certo tempo, você morre. Sexo, se você for privado do sexo eternamente, você te põe na cadeia, tá? Durante 70 anos, tá certo? Você não vai morrer por falta de sexo, meu filho. Então, ele é uma necessidade sob certo aspecto, mas é uma necessidade, como é que se diz, simbólica. Na verdade, né? Então, a melhor atitude nisto é a modéstia. A modéstia significa o seguinte: você dizer, ah, eu quero certas coisas, mas se eu não tiver, eu não vou reclamar, não vou ficar revoltado. Tá entendendo? Então, quer dizer, não é o direito ao prazer sexual não existe absolutamente, né? Então, se você coloca isso como, vamos dizer, como um direito e como um elemento essencial da sua dignidade, quer dizer, o dia da dignidade gay, fala, uai, mas pensa assim, a dignidade hétero, né? Por exemplo, o sujeito que come todas as mulheres do vizinho, ele é hétero. Qual é a dignidade que existe nisso? Nenhuma. É isso. Então, não existe dignidade em ser hétero e não existe dignidade em ser gay. É assim, é como sabe? A dignidade da fome, de você, né, querer comer. Falei, são categorias que não se aplicam. Quer dizer, uma coisa é dignidade humana em geral. Agora, existe uma dignidade especial, gay? Falei, não é possível isso aí. Né? Na hora que eles criam isso, você vê que o artificialismo tomou conta da mente desses caras. Né? Então você imagina lá o sujeito de quatro, né, pedindo para um negão comê-lo e dizendo, ah, dignidade gay. Falei, o que é isso, meu Deus do céu? Claro que eu não vou cuspir na cara do sujeito que ele está fazendo isso, ao contrário, se eu sei que o sujeito fez isso, eu sou o primeiro que vou tentar, vamos dizer, encobrir, para o cara não passar vergonha, né? Não estou aqui para humilhar ninguém, tá? Eu só gosto de humilhar intelectuais, e por motivos relevantes. Vou humilhar as pessoas por causa da sua conduta sexual, jamais farei. Tá certo? Então, mas por que insistir que existe uma grande dignidade nesta coisa? Hein? Eu não vejo dignidade nenhuma, nem ser gay, nem ser hétero. As categorias simplesmente não se aplicam. É uma coisa que acontece, é como você, sei lá, calçar sapato 41, 42. Qual é a dignidade que tem nisso? Não tem nenhuma. Entendeu? Então, as pessoas estão pegando coisas inócuas, até negativas, e transformando em valores supremos. Então, você veja, e uma vez eu expliquei isso. A identidade sexual de um sujeito hétero simplesmente repete a forma da sua anatomia e fisiologia. Ele está simplesmente expressando, quer dizer, eu sou homem, nasci aqui com um piruzinho, duas bolinhas, tal, tal, ali tem a mulher. Né? Então, o desejo heterossexual simplesmente expressa a forma da sua anatomofisiologia. O desejo gay não é isso. Tá certo? Então, a identidade gay é uma coisa que é construída não a partir da forma anatômica, mas a partir do desejo. Então, essa identidade só tem fundamento imaginário, só tem fundamento na esfera das fantasias que o sujeito tem. Então, ele tem que reafirmar aquilo. Mas se ele tem que reafirmar a identidade gay, é porque não existe identidade gay alguma. Quer dizer, é a famosa confusão, vamos dizer, de gênero e sexo. Normalmente, quer dizer, o gênero equivalente não, é o correspondente gramatical da divisão de sexo. Quer dizer, existe gênero em gramática porque existe sexo na realidade. Existe a divisão sexual. Todas as espécies animais, sem exceção, têm a divisão de sexo, tá certo? E você, metaforicamente, você transpõe, né, esse gênero para coisas que em si mesma não têm sexo, mas que podem ser enfatizadas como masculinos e femininos para efeito de figura de linguagem. Né? Como, por exemplo, nós dizemos o mar e a lua, mas em alemão eles dizem o contrário, o alemão é masculino, a lua é masculino e o mar é feminino. Bom, então, isso quer dizer que nós estamos figurando o mar e a lua por qualidades estéticas opostas. E tanto o mar quanto a lua têm as duas qualidades opostas. Então, são essas possibilidades que a língua tem de oferecer, de, vamos dizer, de enfatizar certas similaridades. Vou mastigar também. Está ali naquela bolsinha. Então, a partir de um certo momento, esses teóricos do feminismo, gaysismo, etc., descobriram, eles acharam que a identidade pessoal de gênero é imposta arbitrariamente pela sociedade. Mas não é arbitrariamente, ela imita o sexo. Quer dizer, que você coloca as meninas no feminino e os meninos no masculino. Fala, bom, o que pode haver de artificial nisso aí? Se o sujeito depois desenvolve outros desejos, isso não muda aquela identidade inicial dele. Se o cara diz que, olha, assim, eu sou homossexual, quer dizer, eu gosto de pessoas do meu sexo, automaticamente você está assumindo a sua identidade de gênero conforme o seu sexo. Não é isso? O sujeito é tão macho que ele só gosta de macho. Né? Tem até aquela famosa discussão entre o deputado gaúcho e o deputado mineiro, né? Que uma discussão acirrada no Congresso, não falou, o gaúcho levantou: "Fique sabendo, Vossa Excelência, que lá no Rio Grande nós somos tudo macho." E o mineiro disse: "Fique sabendo, Vossa Excelência, que lá em Minas nós somos metade macho e metade fêmea." Então, ele quis ganhar assim, estado inteirinho só com macho. Então, quer dizer que isso, na hora que o sujeito se define como homossexual, ele está automaticamente assumindo a identidade de gênero, ele não está rejeitando. Né? E se o sujeito for um transexual, o que que ele está fazendo? Ele também está assumindo, porque ele está dizendo que ele não está satisfeito com a sua presente condição de sexo. Tá certo? Ué, se ele não está satisfeito, é porque ele admite que ela existe. Tá certo? Então, quer dizer, todo esse vocabulário gaysista, feminista, é tudo feito, vamos dizer, de tomar metonímias como se fosse tradução de realidades físicas. Então, é um mundo totalmente artificial. Então, para o artista, isso é uma desgraça, porque a hora que você entrou nesse tipo de linguagem, tudo ficou estereotipado. Não há mais experiência genuína. Quer dizer, você não pode dizer mais o que está realmente se passando com ele. Ele já transpõe tudo para uma clave imaginária, né, que é o discurso do movimento feminista, do movimento gay. Então virou tudo publicidade, não tem arte mais. Então, olha, eu não tenho solução para esses problemas. A solução é meditar, meditar, meditar, até ir tentando. Então, aqui outra carta. Por favor, procure mandar cartas bem curtas. Quando tem várias perguntas, subdivide, porque daí a gente pode facilmente responder aqui. Carta, André Franzin. A última aula do curso, aula 14, que foi dedicada à questão da busca da verdade, embora esclarecedora, acabou por despertar em mim uma dúvida, que na verdade me acompanha há certo tempo, mas que só agora sou capaz de formular mais claramente. Trata-se do papel do senso comum na busca da verdade. Com a expressão, refiro-me às experiências comuns a todos os homens, das quais emerge um conjunto orgânico de certezas. Primeiras comporiam o pano de fundo de qualquer investigação ou debate que busca a verdade. A isto recorre Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, ao constatar a impossibilidade de apelar à verdade revelada, da mesma forma, nos diálogos socráticos, o chamado de Sócrates, esta verdade testemunhada por seus interlocutores é constante. Essas certezas são evidentes não por convenção, mas porque são experiências reais e pessoais da verdade vividas por todos os homens. E que, portanto, podem ser sempre evocadas como uma forma de chamamento à realidade, impedindo que caiamos nesse plano universal, abstrato e incondicionado ao qual o professor se referiu. Porém, parece que hoje, no contexto brasileiro, é impossível fazer uso do senso comum como expediente metodológico de chamamento à condição existencial do interlocutor. De vez que a classe falante, como o professor disse em uma das aulas, substitui e mimetiza a verdadeira classe intelectual. É composta por negadores profissionais da realidade. Você tem toda a razão. Quer dizer, o apelo ao senso comum não funciona mais no Brasil. Quer dizer, porque aquele depósito, né, aquele legado de experiência das gerações anteriores, é cada vez mais encoberto por um discurso publicitário totalmente artificial. Então as pessoas já não são mais capazes de dizer o que sentem. Elas sempre dizem alguma coisa, vamos dizer, que expressa indiretamente aquilo. Então, a discussão pública no Brasil é hoje praticamente constituída, vamos dizer, de palavras que são emblemas dos bons sentimentos que o sujeito quer que o leitor imagine que ele tem. Quer dizer, é tudo uma exibição teatral. Isso é uma coisa realmente terrível, quer dizer, você tem a dissolução do senso comum e a sua troca por uma coleção de slogans. Assim é possível ainda o recurso ao senso comum, falar, olha, tudo que você escreveu falar, lembre-se do seguinte, quem diz alguma coisa, diz algo para alguém. Escolha mentalmente as pessoas para quem você está falando e escreva para elas. De maneira que elas entenderão, as outras não. E não ligue para as outras. Por exemplo, outro dia eu tive enorme satisfação ao ver aí no blog do Hélio Pereira, ele fazendo lá uma análise de certos escritos, e ele enfatizava que, por exemplo, um artigo como aquele que eu fiz sobre o Newton, né? Esqueci o título do artigo agora. Falava alguma coisa do Newton. Acho que Nas Origens da Burrice Ocidental, uma coisa assim. Ele dizia, esse artigo é difícil de entender porque tem muitos pressupostos, tem muita coisa embutida, você precisa saber quais são esses pressupostos para você entender mais ou menos o que o sujeito está fazendo. Eu falei, olha, quando você, ao mesmo tempo, você está tendo uma atividade de investigação filosófica, você escreve artigos de jornal, a compactação que você é obrigado a fazer no artigo de jornal é monstruosa. Tá certo? Então você escreve de tal maneira que eu sei que só uma faixa de leitores vai entender. Aqueles que mais ou menos conhecem o meu trabalho filosófico e são capazes de conferir uma coisa com outra. Ou aqueles que mesmo não conhecendo, são espertos o suficiente para perceber que tem algo por trás daquilo. Os outros não, os outros pegam apenas a afirmação literal e começam a discutir, tá, fora do contexto e só fala besteira, é claro. Né? Mas eu não estou ligando para isso, eu estou escrevendo para os bons leitores. Se os bons leitores são apenas meus alunos, fala, dane-se os outros, o que é que tem a ver com isso? Então, você tem que fazer a mesma coisa, você vai ter que escolher o seu público e falar para ele. E se você, veja, se, quando você está lidando com um público burro e malicioso, presunçoso, você está no mato sem cachorro. Porque a única coisa, o que se faz com um público malicioso e burro, assim, presunçoso? Humilha-os. É? Isso é só humilhá-los, é só a única coisa que você pode fazer. O único benefício que você pode fazer aos caras é mostrar que eles são burros e humilhá-los. Porque daí, pela humilhação, quem sabe eles aprendem alguma coisa. Tá certo? Agora, isso em geral é um trabalho sem fim. Porque se você tenta ser bonzinho com essa turma e se adaptar à forma mente deles, você entra numa confusão inabarcável. Não vale a pena. Isso é como você está conversando com um louco esquizofrênico e você queria adaptar a sua lógica à lógica da loucura dele. Mas o código da loucura dele muda todo dia, meu filho. Então não dá. Então você acaba sendo você influenciado pelo maluco, tá entendendo? E você fica maluco também. Loucura pega. Pega por impregnação, quer dizer, das estruturas subjacentes ao raciocínio do cara. Então, escolha para quem você quer falar e ignore os outros. Se a sua escrita cair na mão dos outros, o outro fizer um monte de confusão, problema dele. Portanto, professor, o senhor cita esse artigo na época, Um Lindo Casamento, 11 de novembro de 2000, o filósofo polonês Leszek Kolakowski, que faleceu ontem, dia 18, eu não sabia. O senhor poderia falar algo sobre ele? Bom, o Kolakowski é o seguinte, ele começou como um pensador marxista, era um dos pensadores oficiais da Polônia. Mas aos poucos, de tanto estudar marxismo, acabou entendendo o que era aquela coisa mesmo. E escreveu um dos livros principais do século XX, que é o livro que chama Main Currents of Marxism, Correntes Principais do Marxismo. Onde ele vai rastrear as origens do marxismo, já no neoplatonismo, tá certo? Onde você lendo aquilo, você vê que o marxismo ele constitui uma espécie de cultura. Foi desse livro que eu tirei a minha conclusão do marxismo, como eu pus no artigo Marxismo como Cultura. Os materiais que eu usei para aquilo aí, tá tudo no livro do Kolakowski. Ele não diz isso, mas se você ler, você vai entender isso. É uma cultura separada da outra, das demais culturas. Havia uma época que você tinha praticamente três blocos filosóficos no mundo. Você tem um bloco marxista, você tinha um bloco analítico neopositivista no mundo anglo-saxônico e você tinha um bloco existencialista, fenomenológico, etc., na Europa. Esses três blocos eram absolutamente incomunicáveis. Você não conseguia traduzir a linguagem de um na linguagem do outro. Tá certo? E as dificuldades que isso cria são tantas que as pessoas simplesmente desistem de comparar uma coisa com outra e simplesmente entram dentro de um bloco e pegam a linguagem daquele bloco e ficam ali dentro para o resto da vida. O que é uma espécie de suicídio intelectual, evidentemente. Né? Então, você conseguir enxergar um desses blocos como todo dentro do seu desenvolvimento histórico, já certamente te liberta daquilo. Você já começa a ver por cima. Né? E o Kolakowski, além disso, ele escreveu algumas outras coisas muito interessantes sobre Edmund Husserl, onde ele tenta demonstrar a inviabilidade do projeto fenomenológico, coisas realmente muito interessantes. Kolakowski era um filósofo muito sério, né? Ele se deixou iludir por marxismo por muito pouco tempo, e a libertação dele disso aí foi um negócio monumental, quer dizer, foi para tão acima do que os caras podiam compreender, que na Polônia, acho que nem perceberam que ele estava fazendo alguma subversão. Agora aqui o Vitor. Como comecei a fazer o curso muito recentemente, estou ainda assistindo as primeiras aulas que tratam do projeto socrático. Dentro desse contexto, gostaria de esclarecer a seguinte dúvida. A filosofia de Francis Bacon, onde há a inauguração da ciência moderna, sobrepõe a técnica, a razão e a esperança do progresso, a fé no sobrenatural, que é Deus, pode ser considerada filosofia no sentido estritamente socrático, de maneira alguma. Você não pode esquecer que o método de Bacon, né, e na realidade é absolutamente impraticável. Se você lê ali o novo órgão, você vê que aquilo é uma coisa tão complexa que ninguém jamais levou aquilo a sério, né? E vamos dizer, o princípio empirista, que é de você levar a sério apenas aquilo que possa ser verificado na experiência, ele traduz uma necessidade real. Só que o pessoal toma experiência num sentido já restritivo. O que eles chamam de experiência não é experiência concreta. É experiência já recortada segundo um quadro conceitual, tá certo? Que seleciona da experiência apenas aquilo que você quer ver. Quer dizer, o empirismo no sentido baconiano é o contrário do empirismo no sentido em que eu falei aqui na primeira parte da aula. Quer dizer, eu estou falando da experiência concreta. Agora, o que os caras chamam de experiência científica é outra coisa completamente diferente. Na mesma linha, o pensamento marxista poderia ser tratado como filosófico, tendo o fato que Marx não conhecia a realidade, que é formado por pessoas com defeitos e concupiscências. Bom, todos esses autores, você pode chamá-los ora de filósofos, ora de antifilósofos, de alguma maneira, porque a própria história da filosofia ela tem esta ambiguidade. Conforme eu pus no primeiro curso, na primeira aula do curso, que eu dei da História Essencial da Filosofia, a filosofia não aparece pronta, ela aparece como um projeto. E esse projeto se desenrola ao longo dos tempos, mas, vamos dizer, a continuidade da sua execução não é linear. Porque depois de algum tempo aparecem pessoas que oferecem, primeiro, oferecem críticas ao projeto. Segundo, oferecem projetos alternativos. Terceiro, querem fundi-lo com outros projetos, por exemplo, os projetos das religiões, das ideologias, dos partidos políticos, etc., etc. E assim por diante. Então, nós só conseguimos compreender a unidade da história da filosofia ao longo do tempo como unidade de um projeto cuja realização passa por mil e um percalços internos e externos. Nesse sentido, você pode falar de uma unidade da história da filosofia, mas é preciso ver que dessa história fazem parte muitas coisas que são exatamente o oposto do projeto socrático. Então, nesse sentido, são antifilosofias. Mas, como tal, fazem parte também da história da filosofia como história, vamos dizer, das contradições internas e externas do projeto. Então, quer dizer, não há uma unidade linear da história da filosofia como pretendia Hegel. Hegel via toda a história da filosofia como um movimento que vinha em direção à sua própria pessoa. Marx faz a mesma coisa, né? Então, esse tipo de unidade não existe, né? Existe uma proposta que, durante algum tempo, os filósofos levaram a sério e tentaram realizar. Quer dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles formam a continuidade. Quer dizer, Platão e Aristóteles estão tentando realizar o projeto socrático no sentido estrito, tá certo? Cada um acrescentando a sua parte. Mas, quando você chega já no período chamado helenístico, né? Existem muitas filosofias ali que são pura autoajuda, outras que são pura retórica, são coisas completamente diferentes e que se oferecem como alternativas ao projeto socrático. Então, em que medida elas fazem parte da filosofia? Fazem parte da história da filosofia como elementos opositivos que existem dentro, né, surgem de dentro da filosofia, mas que se opõem a ela. Então, Bacon e Marx podem ser considerados filósofos sob um certo aspecto, mas antifilósofos por outro, porque querem matar o projeto. Professor, gostaria que o senhor fornecesse nessa aula uma lista dos 10 melhores livros de ciência política que o senhor já leu, a semelhança dos 10 maiores livros de história. Epa, aí eu preciso pensar um pouco. Olha, eu não vou poder te dar essa lista nesta aula, mas eu prometo que eu vou pensar e vou dar uma lista depois. Vinícius Krause. Professor, o senhor poderia sugerir uma bibliografia de história do Brasil? Bom, a bibliografia inteira eu não posso, mas tem alguns livros que tem que ler. Tá certo? Então, primeiro, essa série inteira do Otávio Tarquini de Souza, a história dos fundadores do Império no Brasil. Isso aí tem que ler. A história do Brasil do Oliveira Viana e a história do Brasil do Oliveira Lima. Os dois Oliveiras. A Democracia Coroada, do João Camilo de Oliveira Torres. Né? Os livros do Gilberto Freire, aquela série inteira que vai da Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Quer dizer, como diz, a história da formação da família brasileira. Isso é muitíssimo, muitíssimo importante. Né? O livro do Raimundo Faura, Os Donos do Poder, mas lido de preferência na sua primeira edição, porque o Raimundo Faura estragou esse livro na segunda edição. Então a primeira edição publicada pela Globo é ainda muito boa. Né? Os livros do José Maria dos Santos e José Maria Belo sobre a história da República, isso tem que ler. Eu acho que é por aí. Então, esse vamos dizer, não. Esse aqui são apenas os livros indispensáveis. Aqui todo mundo que se interessa pelo Brasil tem que ler esses livros. Vamos lá, aqui, Luiz Carneiro. Caro mestre Olavo, tudo bem? Tudo bem. A cada aula que assisto esse curso, percebo que meu entendimento sobre... já foi essa pergunta, já foi. Peraí, tem mais outra pilha aqui. Na experiência das... Aqui Hélio pergunta. Na experiência das cartas, a certeza maior da segunda forma de raciocínio não é devido ao fato que um número maior de cartas foi observado? Mesmo considerando que o passado das cartas não garante o futuro, a sensação de maior segurança não é devida ao número maior de casos observados? Certamente, mas essa não é a diferença essencial. Porque quantos casos você precisa para completar um raciocínio indutivo? Você sabe que o velho Spinoza dizia o seguinte, um raciocínio indutivo jamais vai te dar certeza absoluta, porque você nunca pode, quer dizer, de um certo número de casos, você nunca pode ter a certeza de que um caso diferente não vai acontecer em seguida. Então, algumas pessoas tiram a conclusão com 3 casos, outras com 30 casos, outras com 300 casos, outras com 3 mil e outras não tiram jamais. Quer dizer, quando é que você fecha o esquema para saber que algo está acontecendo? O número de casos, por si mesmo, não diz nada. Porque sempre você pode ter, vamos dizer, a síndrome do piu-piu. Você viu os casos acontecerem, mas você fica inseguro. Não é isso? Agora, no caso das cartas, qual é a situação real? Você sabe que você está fazendo um teste, mas você não sabe qual é o objetivo do teste. E qual é a técnica que eles estão usando para o teste. Tá certo? Então, no instante que você interpreta a sequência das cartas, você está interpretando o quê? A intenção do formulador do teste. Não é isso? Ora, essa intenção ela pode se tornar evidente para você com um pequeniníssimo número de cartas. Então, quer dizer, não, de fato, não é o número de cartas que dá a certeza. A certeza é porque você, no segundo caso, você completou o raciocínio inteiro. Foi você mesmo que fez. Você está lidando com um material que está sob o seu domínio, por assim dizer. Porque falando estatisticamente, vamos dizer, o número de casos só te dá probabilidade. Mas, veja, no primeiro caso, não é bem um raciocínio de probabilidade que você está fazendo. Você está captando uma intenção por trás de uma situação presente. E essa intenção se manifesta justamente na constância com que as cartas do grupo vermelho te oferecem uma mesma resposta e as do grupo azul te oferece a mesma resposta. Quer dizer, o elemento indutivo ou estatístico, ele é só uma parcela desse raciocínio. Na verdade, a conclusão que você tira não é sobre as cartas, mas sobre a intenção do formulador do experimento. Está compreendendo? Quer dizer, é uma questão de interpretação de uma situação humana, na verdade, né? Então, se nós isolarmos o fato de que os dois grupos de cartas foram colocados ali propositadamente para isto, e fizermos o raciocínio como se fosse apenas uma indução a partir do número de cartas, nós vamos estar falseando a situação. Quer dizer, o sujeito que está, vamos dizer, o sujeito que serve de cobaia no teste, ele sabe que tem alguém por trás dele que domina a situação, e que o colocou dentro da situação com um propósito X ou Y. E na hora que ele vai pegar as cartas, é isso que ele está tentando captar. Não é só as cartas em si. As cartas em si mesmas, não é só a distribuição das cartas em si mesmas, é a lógica total da situação. Então, vamos dizer, o acúmulo do número de cartas poderia, quer dizer, aumentar a probabilidade, mas não te daria certeza. Mas no caso, você veja, o que você obtém no primeiro método, tá certo? É já uma certeza. Quer dizer, você sabe que você está dentro de uma determinada situação. No segundo caso, o que você obtém é só o raciocínio de probabilidade. E, paradoxalmente, você acredita mais nesse do que no primeiro. Um dos motivos, certamente, é o número maior de cartas. Mas no primeiro caso, a percepção já levou você imediatamente a ter a reação certa. É isso que é o fantástico, é? Não é só uma conclusão, você já tomou a decisão. E você instintivamente vai mais para as pilhas de cartas azuis. Quer dizer, aí houve uma adaptação total do sujeito à situação real. E no segundo caso, não. Há apenas uma construção mental na qual você está tentando se orientar. Bernardo Camargo. Um dos objetivos do curso seria, então, de desconstruir nossa personalidade, essa patologia herdada há mais de 4 séculos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E a partir daí, ter o conhecimento para prescindir dele, do conhecimento e adotar uma postura de contemplação perante a realidade. De certo modo, é isso, mas não só isso, evidentemente. A última instância dessa filosofia não seria no conhecimento mudo? Não, não totalmente mudo, porque, vamos dizer, a percepção é muda, mas você sempre tem o recurso de contar o que aconteceu. A possibilidade, vamos dizer, de experiência análoga, tá certo? É o que fundamenta toda a viabilidade da comunicação humana. Então, quer dizer, a coisa não é tão muda assim. É importante que, o que é importante é você passar da atitude do teórico, do cientista que está querendo provar alguma coisa, para a atitude da testemunha, que está dando um depoimento. Tá entendendo? Você não precisa provar nada. O que ele está falando é confiabilidade imediata. Por quê? Porque a prova é você mesmo, você é testemunha. Quer dizer, você vai deixar de ser um intelectual no sentido do Saul Bellow para ser um escritor. Quer dizer, você vai dar testemunho do que você viu. Então, isso tem confiabilidade máxima enquanto conteúdo de conhecimento, mas credibilidade mínima enquanto prova publicamente válida. Mas você vai acabar tendo sempre razão. Porque você está se movendo, na verdade. Eu me vi, por exemplo, na situação um tempo atrás, quando eu dei um depoimento a respeito, escrevi um artigo a respeito da função de René Guénon e Fritjof Schoen como pioneiros no processo de islamização do Ocidente. E muita gente então me cobrou provas. Falei, eu não tenho provas, sou testemunha, estive lá e vi. Eu sei porque eu vi. Não posso provar. Mas agora, se vocês querem provas, bom, ela pode demorar 30, 40, 50 anos, mas você quer prova ou conhecimento? Por exemplo, a exigência de prova vem de uma impregnação de um raciocínio judicial. Quer dizer, você não pode prender ou condenar uma pessoa à prisão ou à morte sem você ter provas cabais, né? Agora, você imagina se um estrategista, um general no campo de batalha, para ele tomar decisões, ele pode esperar as provas cabais? Ele não pode. Mas os grandes generais erram menos do que qualquer juiz. Porque aí o erro tem a consequência imediata, é a derrota. Por exemplo, se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, a velocidade com que ele tomava decisões estratégicas altamente complexas, é um negócio incrível. E ele raramente errava. Ele, acho que só errou uma vez. E nessa vez que ele errou, ele se ferrou. Tá? Agora, isso quer dizer que ele conseguia, no campo de batalha, na situação real, juntar aqueles vários dados que a realidade lhe apresentava antes de ele poder representá-los mentalmente. Né? E o acerto das decisões se mostra na sucessão incrível de vitórias que ele obteve. Então, existem essas decisões na arte militar, na política, na filosofia, e é isso que interessa. Para nós interessa o conhecimento. Quer dizer, a arte da prova é secundária. E a arte da prova geralmente só serve, ou para você tirar a dúvida, e você deve tirar a dúvida sempre que puder. Mas quando não puder, não tem sentido você rejeitar a verdade. Tá certo? Porque a prova não pode ser dada com elementos da realidade. Presta atenção. Para você provar as coisas com o elemento da realidade, você precisaria fazer a coisa acontecer de novo, diante de todo mundo. E você não é Deus, você não pode fazer isso. Então, a prova é dada com elementos secundários, artificiais. Tá certo? Então, se você privilegia a prova em relação à percepção, o que acontece é que você só toma decisões com relação a elementos do seu próprio universo subjetivo e não da realidade como tal. Você está fugindo da realidade. A exigência da prova é... Aí você tem o Hegel que dizia com razão, o medo de errar é com frequência o medo da verdade. Quer dizer, você exige a prova porque você tem medo de errar. Mas se você mesmo foi a testemunha, se você mesmo viu, se você percebeu, por que você tem medo de errar? Por que você vai confiar mais, vamos dizer, num produto da sua própria, do próprio construtivismo subjetivo, do que naquilo que você está vendo? É o negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Quer dizer, você está construindo uma autoridade absolutamente fetichista, como se houvesse uma comunidade intelectual simbólica que aceita as suas provas, e você confia nisso em vez daquilo que você está vendo. Quer dizer, isso aí é o suprassumo do argumento de autoridade, é o suprassumo da alienação, é a destruição da sua própria inteligência. Então, a última instância dessa filosofia não seria de um conhecimento mudo? Eu digo, bom, a quase totalidade do que você sabe, você dificilmente poderá transmitir. Mas acontece que essa totalidade é você mesmo, é a sua alma. Né? Essa é a sua verdadeira substância. Tá certo? Então, você está querendo adquirir o conhecimento para você ser alguma coisa ou para você poder dizer para os outros? É uma decisão que você tem que tomar. O dizer para os outros deve ser secundário, meu filho. Pensa assim, eu quero saber a verdade, mesmo que eu não possa transmiti-la a ninguém, ou eu só quero saber o que eu posso transmitir? Se você optar por esta segunda, você optou por ser um simulacro. Se você optou pela primeira, você aceitou a responsabilidade do conhecimento. E a responsabilidade do conhecimento consiste em saber coisas que os outros não sabem e que talvez eles não possam entender. É? Se você não aceita saber o que os outros não sabem, então eu digo, com quem você vai se nivelar? Aí você só tem que escolher um nível de burrice, maior ou menor. É uma questão de optar por um nível de burrice e não por outro. Agora, toda a nossa educação, toda a nossa cultura superior está voltada para isso atualmente. E perdeu totalmente, vamos dizer, a tradição de conhecimento. Eu não digo que todo mundo tenha sido afetado por isso, é claro que não, sempre sobra alguma coisa. Tá certo? Mas, praticamente tudo aquilo que circula nas discussões públicas é só material de segunda mão, é só imitação, é só simulacro. Dificilmente você vê alguma coisa de verdade. Agora, veja, por que que quando eu digo uma coisa, todo mundo diz o contrário, eu acabo sempre ganhando a parada? Porque eu confio na realidade. E eles acreditam o quê? Na opinião que todo mundo confirma. Então entraram já na perversão. Eles não são capazes de olhar as coisas. Eles não têm os próprios olhos. Eles não têm olhos próprios mais. Ele só tem o olhar do outro, mas o do outro, confia no do outro, que confia no do outro, que confia no do outro, que confia no do outro, então, no fim, está todo mundo se enganando. Agora, a filosofia, na sua origem, é uma arte de perceber as coisas como são. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles tiveram jamais a ilusão de que aquilo poderia ser, vamos dizer, compartilhado por todo mundo. Mas não dá, na prática não dá, eles não vão aceitar o que nós estamos falando. Não é que você esteja, você não está, vamos dizer, expulsando ninguém, você não está proibindo ninguém de ter acesso àquele conhecimento. A pessoa não tem porque não querem. Se todos quiserem, a gente dá para todos, mas eles não vão querer. Então, a sua vantagem é que você está na realidade, você vai saber mais ou menos as coisas como são, e você vai poder, inclusive, prever mais ou menos o curso dos acontecimentos. E, por exemplo, eu me lembro que, nos anos 80, apareceu o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, no qual ele, usando um método científico, que era a comparação, o cotejo entre os orçamentos militares, né, das várias nações, ele via que, à medida que os orçamentos militares cresciam, a economia começava a ter problemas. Né? Então, ele, com base nesse método científico, ele concluía que, nos anos 80, a União Soviética ia se tornar dominadora do mundo e os Estados Unidos iam cair. Ele escreveu isso, publicou isso, 5 anos antes da queda da União Soviética. Não é para o sujeito enfiar a cabeça na privada e dar descarga? Agora, teve gente que, sem fazer todos esses cálculos que ele fez, previu que a União Soviética ia cair. Pelo método o quê? Suor na palma da mão. Olha, eu senti suar aqui, tá entendendo? Então, quer dizer, eu já sei o que está acontecendo. Não é uma previsão de futuro. Você já vê o processo acontecendo. É? Então, não é bem uma previsão, quer dizer, você está apenas, vamos dizer, contando o que já está acontecendo. O capítulo seguinte já está embutido ali. Ele pode demorar algum tempo para aparecer, mas ele já está acontecendo. Porque o aparecer é sempre aparecer aos olhos de quem? É? Tem a pessoa mais, vamos dizer. Veja, se você capta uma verdade por intuição direta, isso, quanto tempo leva? Não leva nada. É imediato, quase. Agora, se você tem que dar uma prova, bom, a prova tem que ser criada mentalmente, leva um tempo. Não é isso? Bom, depois da prova, toda prova pode ser contestada. Então aparece 15 mil contestações. Para você responder todas elas, a sua vida não vai dar. Então, bom, então quando é que você vai perceber a verdade? Daqui quantas vidas você vai perceber? Isso é uma coisa tão evidente que eu estou dizendo. Quer dizer, o sujeito que quer, o sujeito que diz assim, eu só acredito naquilo que está provado, é um imbecil. Nós devemos duvidar de tudo até ter prova de tudo, mas isso é, primeiro, isso é absolutamente impossível. Segundo, isso é estúpido. Então você pode aprender as coisas por experiência direta, não leva nada. Você pode aprender as coisas por prova, leva mais algum tempo. E você pode aprender por discussões intermináveis, e você nunca vai chegar a conclusão nenhuma. Mas tudo isso vem do desejo de que você tem que as pessoas confirmem o que você está dizendo. Por que que você tem que provar alguma coisa que você viu? Hã? Se você viu, você não tem prova nenhuma. Você precisa provar para um outro acreditar no que está falando. E é por isto mesmo que filosofia verdadeira jamais prova nada. Simplesmente diz as coisas como elas são. E com o tempo aquilo acaba se revelando verdadeiro. E se demorar 100 anos, 2000 anos, não faz a menor diferença. Afinal de contas, um dia você tem que optar. Você quer a verdade ou a prova? A verdade pode ser já. A prova vai demorar um pouco. Então, o que significa prova? Significa purificar a coisa. Então, significa você ter uma visão mais límpida daquilo. Ora, essa visão mais límpida é construída na sua mente. E ela é límpida porque é constituída apenas de conceitos, sem mistura dos elementos acidentais. Ao passo que tudo que foi percebido na realidade é percebido dentro de um fluxo que envolve todos os acidentes que tem algo a ver com o processo. Então isso quer dizer que o que é percebido na realidade nunca é com aquela limpidez daquilo que é percebido no raciocínio. A não ser que você limpe seus próprios olhos para você aprender a perceber a conexão direta quando ela se apresenta, e ela está dizendo para você, eu estou aqui. Quer dizer, veja, o fato de ter em torno de cada processo real haver uma infinidade de elementos acidentais é justamente o que dá consistência substantiva ao que está acontecendo. Se você separa um processo dos seus acidentes, então ele não existe mais, é um processo apenas mental. Tá certo? Mas quando você faz isso, você se elevou para o plano das abstrações, e daí para você garantir a conexão disso com a realidade concreta, você tem que fazer uma série de correções da prova. E isso não termina mais. Quer dizer, é o que o Mário Ferreira dos Santos dizia, quer dizer, você sobe da situação para as abstrações. Fala, bom, agora nós precisamos descer, então tem que inventar uma dialética para, vamos assim dizer, dissolver a prova lógica, né, até que ela volte a ter conexões de novo com a realidade da experiência. Eu digo, muito bem, mas toda essa coisa da prova pode ser deixada para depois, meus filhos. Primeiro você tem que aprender a realidade. A prova, quando é que você vai precisar da prova? De vez em quando você pode precisar. Porque alguém te pede. Agora, a pessoa que pede, ela pede com boa intenção ou pede só para te atrapalhar? É? Sabe, tem aquele negócio do Raul Seixas, que uma vez marcaram um show do Raul Seixas em Sorocaba. Né? E ele se apresentou lá, chegou, falou, ah, vim aqui dar o show, quem é você? Sou o Raul Seixas. Não, não é, você é um impostor. É? E deram um cacete no Raul Seixas. E ele não pôde provar que ele era o Raul Seixas. Ficou sem show do Raul Seixas em Sorocaba. Você está entendendo? Então, muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Agora, se você deixa de acreditar no que você sabe, só porque algum malicioso lhe exigiu uma prova, você não pode dar, ué, então você se transformou em discípulo de gente burra. Discípulo de gente burra e maliciosa. Qual é a vantagem que você leva nisso aí? Por que você é tão dependente? Por que você é tão covarde? Ora, se nós não tivéssemos a capacidade de enxergar a realidade, então todos os nossos raciocínios não teriam conexão com a realidade. Seria um mero formalismo. E nós estaríamos vivendo um universo alucinatório. Então não teria sentido você falar em ciência, em conhecimento, etc, etc. Então vamos excluir essa possibilidade. Nós temos a capacidade de conhecer a realidade. Cada um de nós tem, todo mundo tem. Isso é distribuído quase que por igual. Volta ao exemplo do motorista. Você vê, qualquer motorista, pode ser um sujeito mais analfabeto, ele durante um trajeto numa estrada, numa cidade, ele toma milhares de decisões de uma precisão incrível. Agora, se perguntar para ele, agora explica o que você fez. É claro que ele não consegue explicar. Mas o que ele fez ali é conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro se expressa na adequação entre a atitude dele e a realidade. Então, esse sujeito, vou dizer, ele não é a hora que ele faz isso, ele está na verdade. Claro que o exemplo que eu estou dando é apenas da esfera pragmática, mas na esfera cognitiva mais alta você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você pode estar na verdade. Isso aí, espero então que isso responda a pergunta que a coisa fez no começo da aula. Não é isso? Então, e também você não tem que se preocupar com a prova, tá certo? Porque na maior parte dos casos, basta você contar o que aconteceu. E as coisas se elucidam por si mesmas. Também, veja que a prova transpõe o fato. Todo fato transcorre no tempo. Toda prova transpõe esse acontecimento temporal para uma esfera atemporal de relações lógicas estruturais. A lógica nunca diz respeito aos fatos. A lógica só diz respeito a esquemas de possibilidades. Então você transpôs a coisa da linguagem da realidade para a linguagem das possibilidades. E você quer provar então que tal coisa aconteceu porque não havia possibilidade do contrário, porque havia uma necessidade lógica que forçava a coisa ser assim, assim, assim. E muito bem, mas este esquema da possibilidade, ele não é a realidade, ele é um esquema de ordem metafísica, quer dizer, toda a prova, no fim das contas, está encaixando uma coisa da realidade física dentro de um esquema metafísico. E você nunca pode ter certeza de que esse encaixe é perfeito. Mas você tem certeza que as coisas aconteceram como você as viu. Então, é a prova que tem que se adequar à percepção e não ao contrário. Quando o sujeito obtém uma prova elegante, boa, e tem alguns casos, por exemplo, eu lembro a crítica de Edmund Husserl ao psicologia, que ele faz no começo das investigações, introdução às investigações lógicas. Eu acho uma das provas mais bonitas que alguém já fez de alguma coisa. Mas ele conseguiu fazer essa prova, por quê? Porque ele percebeu as coisas como eram. Quando a coisa é percebida, então, milhares de provas já estão ali embutidas. E você, com um pouco de paciência, você as desenvolve, se quiser. Então, dizer, aquilo que é verdadeiro, às vezes você não pode provar na hora, mas as provas acabam aparecendo depois. E aparecem numa profusão incrível, porque se a coisa é verdade mesmo, então pode ser provado desde mil lados diferentes. Como Edmund Husserl provou a falácia do psicologismo. A falácia do psicologismo é achar que as leis da lógica são determinadas pelas leis psicológicas do nosso pensamento. Então, isso realmente não é assim. Então, e Husserl teve a paciência de dizer, não, eu vou provar isso sobre todos os aspectos possíveis. Então, ele leva 200 páginas, a introdução é maior que o livro, só para provar que isto é uma falácia. Por esse lado, esse lado, esse lado. É uma coisa absolutamente incrível o que ele faz ali. Mas por que ele fez isso? Por bondade. Porque você pode provar isso com duas palavras ou com 2.000 palavras, conforme você queira. Aqui, o Silvio Grimaldo. Os alunos do chat pediram para o Olavo ler o seguinte tópico do fórum. Pessoal, sempre que reflito sobre meus próprios raciocínios, tenho a impressão de que sou capaz de raciocinar sobre a realidade e que a maioria desses raciocínios, de fato, opera sobre dados da realidade. Mesmo quando elaboro um raciocínio sobre entes puramente abstratos, digamos, ao tentar provar um teorema de álgebra linear, tenho consciência de que estou raciocinando sobre abstrações, nunca tomando por real aquilo que é puramente lógico. Não obstante, na aula do Seminário de Filosofia realizada no dia 25 de janeiro de 2003, o professor Olavo expôs uma teoria segundo a qual a dificuldade de estabelecer uma ligação entre raciocínio lógico e realidade é enorme, de tal modo que somente grandes filósofos como Platão e Aristóteles conseguiram fazê-lo. Continuando, Olavo diz que a lógica cria uma ilusão muito grande de que estamos dominando o assunto. É exatamente o que eu estou dizendo. Esta aula aqui explica por que isso acontece. Posto que minha inteligência é infinitamente menor que a dos grandes filósofos, só posso concluir que, embora eu tenha a sensação de ser capaz de raciocinar sobre a realidade, isso não passa de mera ilusão. Ou seja, na maioria das vezes em que raciocino, o faço dentro do próprio domínio da lógica. Não, não é isso, não. Vira, você tem o conhecimento efetivo da realidade e os seus raciocínios estão se referindo a esse conhecimento e eles são validados por ele. Não é o raciocínio que valida isso. Está compreendendo? Então, uma coisa é a dificuldade de você conectar raciocínio lógico e realidade em si mesmos. Outra coisa é o indivíduo concreto que está raciocinando e acredita estar raciocinando sobre a realidade, está raciocinando mesmo. E ele faz por quê? Porque ele tem o conhecimento da realidade. Quando eu digo a conexão entre raciocínio lógico e realidade é um problema, eu digo é um problema de ordem teorética. Um problema de ordem científica, por assim dizer. Não é o problema concreto do indivíduo que está raciocinando sobre a realidade. Não é o problema individual do Silvio Grimaldo, que foi quem fez a pergunta. O Silvio não tem essa dificuldade, como ninguém tem essa dificuldade. Por quê? Porque todo mundo tem o conhecimento da realidade e baliza os seus raciocínios por ela. Agora, teoricamente, considerando, vamos dizer, as duas modalidades de conhecimento, como nós fizemos aqui no caso do baralho, a conclusão que você tirou após a décima carta, a conclusão que você tirou após a octogésima, como é que você vai conectar uma coisa com outra? Hein? Você só pode conectar uma coisa com outra graças à primeira, não graças à segunda. Quer dizer, a primeira é a base da segunda e não o contrário. Então, o conhecimento da realidade é a base dos raciocínios. E é por isso que você raciocina sobre a realidade, porque seu raciocínio está sempre condicionado a uma coisa que o transcende e que já é anterior, que é o conhecimento da realidade. Agora, se você colocar teoricamente o problema de por que que uma prova é válida na realidade, você criou um dos você encontrou um dos maiores problemas da filosofia universal. Porque toda a lógica é uma estrutura de relações possíveis. Ela não tem nada a ver com realidade. Tanto que a lógica pode ser toda expressa através de sinais. É isso? Então, a ordem expressa relações entre conceitos. E esses conceitos, por sua vez, são entre aspas, obtidos da realidade. Mas como eles são obtidos da realidade? Ah, por abstração. Como é que você opera a abstração? Aí não é um processo lógico, meu filho. É um processo intuitivo de você captar a forma inteligível. Está entendendo? Então, a lógica por si não valida nada. Ela que tem que ser validada pela percepção intuitiva das formas inteligíveis. Então, continuando aqui. Em particular, ao raciocinar logicamente sobre essa própria teoria do professor Olavo, eu não teria condições de dizer se ela é real ou se trata apenas de lógica vazia. Supondo que a teoria seja verdadeira, e eu de fato acredito que seja, ao acompanhar a concatenação do silogismo que ele apresenta, eu estaria raciocinando sobre a realidade. Mas muito bem, eu não estou... Aí tem um engano. Eu não estou apresentando uma sequência de raciocínios, eu estou contando uma história. Eu estou ou contando ou descrevendo. Eu não estou provando uma teoria nenhuma. Na verdade, a palavra teoria tem um significado duplo. Né? Em grego, ela significa duas coisas. Ela significa, por um lado, visão, quer dizer, algo que você viu. Então, ela é a expressão da visão inteligível que você teve. Por outro lado, teoria também significa, em grego, uma fila, uma sequência. Como um cordão, que tem uma série de nozinhos, né? Entendeu? Então, a teoria até hoje tem essa dupla acepção. Ela é uma visão da realidade ou ela é um encadeamento de raciocínio? Então, eu pretendo que a minha teoria seja teoria no primeiro sentido. Porque para transformar isso num encadeamento de raciocínio e dar a prova, eu levaria 1000 vidas e não terminaria isso. Então, o que eu estou fazendo? Estou dando uma visão da realidade tal como ela me apareceu. Muitas vezes, a estrutura lógica do raciocínio é a ferramenta, o instrumento representativo mais perfeito para você expor a conexão entre as formas inteligíveis tal como você as percebeu. Mas note bem, isto é válido não porque seja lógico, não porque o raciocínio seja logicamente coeso e porque esteja provado. Mas valeu porque a estrutura do raciocínio imita a conexão entre as formas inteligíveis percebidas. Agora, o sujeito quando lê, tem a maior parte dos leitores, mas ele vai encarar de maneira pervertida e achar que eu estou tentando provar alguma coisa. Eu não estou tentando provar nada, estou só descrevendo, meu filho. Apenas usei o instrumento lógico como instrumento descritivo. Porque a lógica, por ser uma coisa, uma arte muito aprimorada, ela tem toda a sutileza necessária para você poder expor a sua visão intelectual nela. Mas, ainda assim, a estrutura do raciocínio lógico continua sendo uma coisa diferente da visão. Então, a gente oferece o raciocínio lógico como um símbolo da visão. E ele só funciona se você pegar o que está sendo simbolizado por trás dele. Agora, se você se atém ao raciocínio lógico e começar a discutir o próprio raciocínio lógico, discutir a teoria, você foi parar longe. Por exemplo, quando você lê Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino é um autor que parece que está provando tudo logicamente, passo a passo. Então parece que o objetivo dele é a teoria no sentido da fileira de raciocínio. Só que, quando você lê uma boa parte e você começa encara aquele raciocínio já não como sequência, mas como estrutura simultânea, epa, aí você tem um outro entendimento de Santo Tomás de Aquino. Aí você vê que com a ordem lógica ali não vale por si. Ela vale como símbolo de estruturas do mundo espiritual que ele percebeu. Então você passa, vamos dizer, da mera. Vamos dizer, é o negócio do Hugo São Vitor, né? Pensar, meditar e contemplar, né? E o que é pensar? Pensar é transitar de uma ideia a outra. É isso. Meditar é você, ao contrário, você rastrear a origem de uma ideia até o seu fundamento. Na meditação não prova nada. Quer dizer, meditar é, por exemplo, aquilo que eu disse para vocês, esse exercício que eu dei de você ler um parágrafo de filosofia bem devagarzinho e tentar complementá-lo com a experiência. Isso é meditação. Você está pegando, vamos dizer, uma ideia, uma afirmação e rastreando de onde saiu isto, qual é o fundamento existencial real disto. Hein? Isto é meditação. Né? E de contemplar. O que é contemplar? É quando você pega uma fileira de sequência de meditações que você teve e você as observa todas como um conjunto. Então, na leitura de Santo Tomás de Aquino, você pode passar por essas três fases. E quando você chega na terceira e você observa a estrutura inteira daquilo, você percebe que Santo Tomás de Aquino, se ele fosse perceber aquilo passo por passo, como está exposto na lógica, ele levaria 10 mil anos. Ele percebeu aquelas relações todas simultaneamente e as transpôs numa linguagem que simula uma demonstração lógica. Santo Tomás de Aquino não é burro a ponto de pensar que a demonstração lógica vale por si. A lógica é apenas um simbolismo como qualquer outro. Quer dizer, aquilo que ele percebeu, se ele fosse um arquiteto, ele transformaria aquilo na estrutura de uma catedral. como a habilidade dele não é desenho, mas é falar, então ele faz uma catedral com sequências de argumentos lógicos, que não estão, na verdade, não estão provando nada. Estão apenas criando uma estrutura imaginária para que você perceba por trás o universo espiritual do qual ele está falando. Está compreendendo? Agora, muita gente lê Santo Tomás de Aquino só no sentido linear. Você está entendendo? Então, aí você não entende mesmo. O que Santo Tomás de Aquino está transmitindo ali simbolicamente é uma coisa tão grande que a linguagem humana não poderia alcançar. É uma coisa que pode ser vista, você pode ver aquilo. Qualquer um pode ver, qualquer um que lê Santo Tomás de Aquino com bastante tempo, né, e com sinceridade, acaba percebendo essas estruturas que ele captou num relance. Certo? Você pega algo, mesmo que você não pegue inteiro, você pega um pedaço. Né? Mas, se você começar a ler parte por parte, começar a discutir parte por parte, que ele é a demonstração lógica de parte por parte, você nunca vai terminar. Você perdeu o melhor da história. Nunca esqueça o seguinte, lógica é apenas um simbolismo entre outros. Conhecimento da realidade é conhecimento da realidade. É algo que se passa entre um ser humano vivo, real, presente, e uma situação real presente. Seja a situação de ordem material ou de ordem espiritual. Você tem que estar presente ali. Só neste momento é que há conhecimento efetivo. É claro, naquilo que vamos dizer, esse acontecimento deixa um impacto na alma, amplia a alma e enriquece a alma, então ela passa a ter esse conhecimento. Que está onde? Na sua memória. E se incorpora na sua maneira de ser, nas suas reações seguintes, etc. Isso é conhecimento. Discussão e prova não é mais conhecimento, gente. É outra coisa. É especulação de símbolos. Mas símbolo do quê? É? Se não tiver um do quê, não tem conhecimento nenhum. Agora, o sonho de todo mundo é o seguinte, você tem um conhecimento tão certo, que você possa provar para todo mundo e todo mundo tenha que dizer amém. Eu digo, mas meu filho, Deus não tem isso. Hã? Deus conseguiu alguma vez formular alguma verdade divina que todo mundo tem que dizer amém? Ele não conseguiu, por que você vai conseguir? Então, vamos dizer, esta limitação da condição humana, ou seja, eu posso perceber as verdades mais profundas, universais e verdadeiras, e ninguém vai ser obrigado a concordar comigo. É? Esta humildade que nós temos que ter. E você aceitar isto aqui, falar, olha, eu estou sabendo verdades fundamentais. Mas qualquer Zé Mané pode duvidar do que eu estou falando. Mas esta é a nossa situação real. Agora, ou você quer o conhecimento, ou você quer o respeito e a concordância de todos os Zés Manés. Se você quer o respeito e a concordância de todos os Zés Manés, meu filho, então é melhor você fazer um curso de programação neurolinguística e enganar todos eles. Todos dirão amém, é uma coisa que eles não compreendem, que eles não sabem, mas por meio das dúvidas vão aceitar. Então, entendeu? Entendeu, Silvio? O problema não é a relação que existe na realidade da sua experiência entre o seu raciocínio e a sua compreensão da realidade. Não, aí não há problema. Por quê? Porque você tem o conhecimento da realidade e ele garante a conexão do raciocínio lógico com ele. O problema é o problema teorético da relação entre lógica e realidade. Então, se você achou que tinha um problema, falou, bom, agora como é que eu vou conectar os meus pensamentos lógicos com a realidade? Você está perdendo seu tempo, eles já estão conectados. No caso das cartas, né, a validade da conclusão que você tira após a 80ª carta é garantida pelo quê? Pelo que você já percebeu após a 10ª carta. Se não tivesse percebido isso, se não tivesse tido o primeiro, primeira modalidade de conhecimento, jamais teria o segundo. Olá. Diga, tem uma pergunta aqui. É o que eu estou tentando transmitir. Eu tento transmitir uma impressão genuína. De tal modo que o ouvinte reconheça aquilo na sua própria experiência. Eu não estou dando uma prova e você também não vai ter a prova. Há apenas o quê? O intercâmbio da sinceridade. Quer dizer, eu estou dizendo as coisas como eu realmente as vi. Você também pode ver. Mas isso aí, vamos dizer, o que eu estou tentando passar é uma impressão da realidade. Impressão genuína. Tá certo? Agora, se a pessoa, o senhor que me ouve, ele está antenado na percepção da realidade, ele vai perceber o que eu estou falando. Mas ele está antenado no discurso, ele vai discutir o discurso e exigir prova, vai fazer uma confusão medonha. Muitas pessoas fazem isso, claro, de boa intenção, porque surge o automatismo da mente, cria uma objeção lógica aquilo. Né? Então daí a gente tem que desfazer aquela objeção lógica. Desfazer uma objeção lógica é uma coisa, provar é a outra. Na hora que você desfaz uma objeção lógica, você não provou positivamente o que você está falando, você só provou a invalidade de uma objeção. É um procedimento dialético e não lógico. Né? Tá certo? Não, você pode ter na mesma hora. Quer dizer, se, quando eu estou contando os fatos, você os percebe, e você percebe que a minha descrição corresponde exatamente ao que você está vendo, então você teve a mesma experiência imaginária e está. E você pode confirmar o que eu estou dizendo. Mas note bem, nenhum de nós tem uma prova disso. Está entendendo? Não temos e não precisamos de prova. Agora, se você precisa de provas, o resto da sua vida te oferecerá provas a respeito disso. Só que a prova demora um pouco. E nós podemos deixar as provas para depois. Elas virão com o tempo. Quando você realmente precisar delas, elas virão. Agora, existe na mente, existe um mecanismo de buscar contradições na linguagem para não perceber a coerência da realidade. Está compreendendo? Então, se você se deixa arrastar por isto, então você termina, como o Jordano Bruno falou, você não vai acreditar nem na sua própria existência mais. Está entendendo? Então, aí isso é grave, isso é uma patologia. Porque quando Descartes falou deve-se duvidar de tudo, eu digo, olha, mas a coisa mais fácil é duvidar de tudo. Isso não é um método. Isso é apenas uma tendência maligna da inteligência humana. Isso é o diabo, propriamente dito. O diabo coloca, vamos dizer, ele interpõe uma dúvida entre o seu pensamento e a sua percepção. Então daí você mesmo se torna o seu demônio que exige de você a prova daquilo que você está vendo. E você não pode dar a prova. Aí você entrou na síndrome do piu-piu. Será que eu vi um gatinho? Eu digo, mas meu saco, só você pode me informar se você viu o gatinho ou não. Você está entendendo? Você vem perguntar para mim se você viu o gatinho? Está entendendo? Então, eu vi o gatinho, mas eu não tenho prova de que eu vi o gatinho. Pronto, estou aí com um problema. Agora eu acredito, né? Em mim, eu acredito na minha dúvida. Isso é totalmente paralisante. Tá entendendo? E muito do que hoje se entende por educação consiste apenas em inocular a síndrome do piu-piu na cabeça dos coitados. Ora, o negócio da dúvida universal, por um lado, ela é impossível, e por outro lado, ela é inevitável. Ela é impossível porque você não pode duvidar de tudo ao mesmo tempo. Né? Mas você pode ir duvidando de tudo que lhe apareça em sequência, até o ponto de que você não tem mais certeza de que você está sentado aí onde você está, e de que você é você mesmo, e daí você não pode fazer mais nada. Tudo isso vem da, vamos dizer, da idealização do culto idolátrico da prova. A prova só é necessária quando não há evidência. E a validade da prova depende da evidência. Eu repito a explicação. O que é uma prova? Vamos dizer, é uma sequência silogística no qual de certas proposições, de duas proposições, decorre uma terceira, que é, por sua vez, usada como premissa de uma outra e assim por diante. Né? Então seria, vamos dizer, a cadeia demonstrativa, a cadeia silogística. Né? Os elos desta cadeia, eles só se conectam intuitivamente. Por exemplo, se você percebe que aquilo que você predicou de uma espécie se aplica a cada um dos seus membros, como é que você percebe isso? É por lógica? Se você disser, prove isto. Prove que as determinações do gênero estão em cada uma das suas espécies, que as determinações de espécies estão em cada um dos seus indivíduos. Prove isto. Mas isso vai demorar muito. Então, a validade da lógica depende da nossa capacidade de perceber a evidência. Agora, se nós rejeitamos a evidência e queremos em lugar dela uma prova, aí você está fazendo como aquele desenho do Escher, sabe? Que o sujeito está se desenhando a si mesmo. Aqueles desenhos são uma coisa altíssimamente pedagógica, porque mostra a maneira como muitas pessoas pensam. Elas pensam exatamente assim. Só que é o seguinte, esse raciocínio é psicótico. O que é o raciocínio psicótico? Aquele que se fecha a realidade vivida e só acredita nas suas próprias estruturas, na estrutura que ele mesmo criou. Você só acredita no mundo que você inventou. Então, muito do que hoje se chama educação consiste em deixar os fulanos esquizofrênicos. Ainda de jeito, então, por isso falo, você prefere a escola pública ou privada? Fala, bom, se é para ficar maluco, é melhor ficar de graça, né? Agora, pagar para isso é que é o fim da picada. Eu prefiro a escola pública. Você é para aprender besteira mesmo. Né? Para sair de lá todo deformado, todo idiota. Você é para me idiotizar, eu prefiro não pagar nada. Pô. Né? Muito bem. Esta aula poderia ser, aqui o Humberto Camponeni pergunta, essa aula poderia ser resumida nas últimas palavras de Santo Tomás de Aquino, tudo que escrevi é palha? De certo modo, sim. Porque o que ele estava tentando fazer a vida inteira é criar símbolos que permitissem aos seus leitores e alunos vislumbrar aquilo que ele tinha vislumbrado. Só que chegou uma hora e falou, ah, minha fábrica é de símbolos, meu filho, não consegue acompanhar. Você está entendendo? Porque a realidade é maior. Então, quer dizer, é um bem-aventurado. Significa que ele jamais se fechou dentro do universo de símbolos que ele mesmo tinha criado. Dentro das concepções expostas, qual a diferença entre verdade e realidade? Bom, essa diferença é mais ou menos convencional. Quer dizer, a realidade são os dados e verdade é aquilo que nós pensamos a respeito deles. Não é isso? Mas, note bem, aí tem que, para explicar isso, precisaria reler aquela minha apostila, o problema da verdade é a verdade do problema. Não, porque Aristóteles dizia que só existe verdade no pensamento, verdade no juízo. Não é isso? Então, mas eu acredito antes que existe o juízo, se existem formas inteligíveis nas coisas, é porque elas têm nexos inteligíveis entre si. E isso é a verdade das coisas, é a verdade da realidade, tá entendendo? Então, uma coisa são os dados, não é isso? Os dados podem parecer para você caóticos, quer dizer, você não os conecta. Mas em certos momentos eles podem mostrar para você as suas conexões internas. Como, por exemplo, no exemplo que eu te dou, o sujeito que está avançando para você com uma cara de ferocidade e uma faca na mão. A lógica da situação, ela está auto-evidente, ela está se mostrando para você. E você não teve tempo de pensar. Você não teve tempo de representar. Ah, deixa eu pensar aqui para ver o que está acontecendo. Você percebe a conexão na própria situação. Então, eu vejo que aí eu sou obrigado. Não que o negócio do Aristóteles estiver errado, mas no sentido que ele estava dizendo. Logicamente, do ponto de vista lógico, só existe verdade no juízo, sim. Tá certo? Mas, e o juízo que não foi pensado por mim, mas que está afirmado nos próprios dados? O sujeito que está avançando com uma faca para mim, ele está dizendo para mim, eu vou te matar. Não sou eu que estou pensando isso. Esse juízo vem dado na própria estrutura da situação. E ele se evidencia. Não é isso? Quantas vezes você não percebe isso na realidade? Não precisa ser uma situação trágica. Às vezes, quando um moleque está se engraçando para cima de você, você não percebe? Ela está dizendo para você: eu quero você. Não é você que está pensando. Você não precisa. Espera aí, eu vou para casa fazer um raciocínio, pensar e volto para dizer. Mas se você fizer isso, bom, ela já deu para o outro ponto. Então, você, nessa situação onde você percebe a coisa como ela está, como ela é, imediatamente eu falo, bom, aí existe uma verdade na situação, porque existe um juízo na situação. O que é um juízo? Uma conexão lógica. É? Não a conexão lógica entre conceitos, mas entre coisas, entre as várias formas inteligíveis dos vários objetos que se mostram a você. Vamos ver. Tem um monte de pergunta aqui, meu Deus do céu. Rosana Corrêa. Sou cristã católica praticante. Em contraponto ao dito, passei a compreender melhor o cristianismo por intermédio das obras de Schuon, das quais li todas. Bom, o Schuon tem páginas absolutamente magistrais a respeito do cristianismo e a respeito de todas as religiões. Jamais neguei o talento extraordinário desse homem. O único problema dele é que ele achava que ele era um papa de todas as religiões e que ele mandava no mundo. Quer dizer, ele era um homem grande, mas que achou que era maior ainda. Lembro uma delas da explicação da oração do Pai Nosso, que lamentavelmente não ouvi de nenhum padre ou mesmo bispo. Desta forma, como imputar-lhe divulgador do Islã no Ocidente se através do Schuon incrementei minha fé cristã? Ora, mas para mim o Schuon teve o mesmo efeito? Jamais neguei isso aí. Tá certo? O problema é que o Schuon achava que ele aceitava aquela divisão do Guénon entre exoterismo, quer dizer, a religião que é para todos, e o esoterismo, que é a compreensão interior mais funda. Acreditava que somente o Islã tem um esoterismo autêntico e que, portanto, através do cristianismo você chegaria no esoterismo islâmico. E isso é 100% falso. É? Mas a compreensão que ele tinha do cristianismo era, de fato, uma coisa maravilhosa. Então, a gente precisa ver, o Schuon não era um filósofo, ele era, pretendia ser um mestre espiritual, quer dizer, alguém que ia guiar as pessoas no seu caminho espiritual, tá certo? E eu vi o Schuon, ele dá tantos sinais de falta de discernimento psicológico elementar para lidar com as situações da vida, tá certo? Que Eu vi, olha, ele era, sem dúvida, um grande filósofo, mas ele não era um mestre espiritual. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Então, enquanto filósofo, eu digo, bom, podemos aproveitar muita coisa do Schwann. Quer dizer, ele tem um certo tipo de talento, mas ele ficou com mania de grandeza. Eu, como diria o Nelson Rodrigues, o fracasso subiu-lhe a cabeça. Entendeu? Então, eu seria o último a negar essas qualidades imensas, tanto do Guénon quanto do Schwann. Nunca, de maneira alguma. Agora, a gente precisa aprender que as pessoas não são nem Deus e nem o diabo, entendeu? Elas são seres humanos, né? E, portanto, você não pode, vamos dizer, você precisa ver qual é a proposta integral do sujeito, do que ele o que ele está tentando fazer. Por exemplo, se você lê um cara como Schwann, como Guénon, ou um filósofo qualquer, o que ele está tentando fazer? Compara o que o Schwann está tentando fazer com o que eu estou tentando fazer. O Schwann se colocava como mestre espiritual, alguém que dirigia a vida dos discípulos em todos os setores. Ele dizia até quantos cigarros você pode fumar por dia. Ele dizia que você pode fumar 8. Você imagina como eu sofria ali dentro. Então, e dizia assim, qual é o estilo que você pode mobiliar a sua casa? A que atividades econômicas você pode se dedicar ou não? Que tipo de filmes você podia ver e quais eram proibidas? Ele fazia tudo isso. Então, ele não se colocava como um filósofo, mas como um diretor espiritual. Com uma autoridade muito maior do que a de qualquer diretor espiritual. Então, como a proposta dele era essa, você tem que julgar essa proposta de acordo com o plano, as pretensões dele. Que não são as minhas absolutamente. Aqui, meu filho, eu não dou conselho para ninguém, só o sujeito me pedir e insistir muito. E mesmo assim eu digo, eu não sei direito, mas deve ser mais ou menos assim. Tá entendendo? Quer dizer, eu não sou um mestre espiritual, sou um filósofo, meu filho, eu estou tentando esclarecer a tua inteligência. Não estou tentando dizer como é que você deve viver todos os detalhes da sua vida. Eu não sei, eu às vezes não sei o que fazer com a minha. Às vezes eu não sei ensinar o meu cachorro, porra, o que ele deve fazer. Como é que eu vou ensinar você? Então, vamos dizer, as minhas pretensões são muito menores que as dele, e por isso mesmo, vamos dizer, eu estou trabalhando numa área onde eu tenho muito mais segurança e muito mais confiabilidade que a dele. Por quê? Porque o que eu estou exigindo de vocês é muito menos do que ele exigia. Você, para ser um discípulo do João, tem que prestar um juramento de obediência integral pelo resto da sua vida. Eu aqui fiz, você faz o juramento de compromisso de ficar até o fim do curso. Isso, é só isto. Então, de tudo que eu conheci do Schwann, eu digo, bom, o que se dá para aproveitar do Schwann é exatamente o que você aproveitou, Rosana. Das coisas que ele escreveu, tem coisas maravilhosas, pode fazer muito bem para você e pode esclarecer. Qualquer que seja a sua origem religiosa, ele te ajuda a esclarecer, porque ele de fato compreendia isso. Agora, se você entrasse na organização dele e fosse você discípula dele, putz, vida. Você não queira saber. Nem queira saber como terminou aquilo. O negócio virou uma baixaria indescritível. Né? Então, a gente pergunta, mas por que ele quis tirou essa, teve essa mania de mestre espiritual? Se era um filósofo tão bom, se compreendia essas coisas, para que querer ser mais? Eu não sei de onde ele tirou isso, mas sei lá. O diabo soprou isso na orelha dele. Rutênio pergunta aqui, em sua última aula do curso de filosofia, você tornou a falar de Guénon e Schwann como propagadores do Islã no Ocidente. Olha aqui, pera um pouquinho. Esses dois camaradas eram membros de uma tarika. Tarika é uma organização esotérica islâmica. A tarika tem uma função no Ocidente. E eles vieram aqui para fazer isto. Se eles não dissessem uma palavra sobre o Islã, não faria a menor diferença. Você não vai poder entender isso que eu estou dizendo a partir da obra escrita dos caras. Não dá para entender isso. Você precisa entender o que é uma tarika, como é que funciona. E eles não vão contar isso para você. Isso você precisa obter de outras fontes. Ou por outras leituras, por outra investigação, ou por experiência pessoal. Aí é que você vai entender o que eles estão fazendo. Agora, aqui, como ele diz, quase tudo que li desses autores, além de outros autores da linha similar, como Kumaraswamy, Évora e Benoit. Pelo que percebi, analisando todas, pouco falaram do próprio Islã. Digo, sim, meu filho, claro que pouco falaram do próprio Islã, mas, veja, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez o Martin Lings, que era o segundo no comando da organização do Shun, me convidou para assistir um encontro de religiões comparadas que eles iam realizar no Peru. Então eu chego lá no Peru, num hotel chiquíssimo, tem lá vários eruditos, representantes das várias religiões. Tem um cara ortodoxo, um cara budista, um cara judeu, né? Um muçulmano, um católico, um protestante, etc, etc, etc. Então cada um foi lá e analisou os problemas desde os pontos de vista da sua própria religião. Muito bem. Daí depois me convidou, falou, olha, hoje nós vamos ter um encontro, Majlis é uma sessão de rituais da Tariqa. E se você quiser ver, porque ele estava me atraindo para a Tariqa na época, se você quiser participar, assistir, você vai lá. Né? Então eu fui lá para assistir. Só que quando eu cheguei lá, todos aqueles caras eram membros da Tariqa. Então tinha um sheik muçulmano dirigindo cada um. E, naturalmente, sutilmente dirigindo a vida espiritual de cada um daqueles budistas, cristãos, etc., etc., para fazer do Islã o fecho, a chave de abóbada. Você tem todas as religiões, na própria perspectiva islâmica, você vê, houve 14 mil profetas, segundo o Corão. Todos eles fazem parte da história progressiva da revelação que culmina no Islã. Então o Islã não desmente as revelações anteriores, mas ele as completa e é o fecho de abóbada. O que estava fazendo o Shuon e o Genon? Exatamente isso. Eles dão o fecho de abóbada. O fecho de abóbada não desmente nem destrói as pedras da construção. Apenas coloca umas cúpulas em cima deles. Então, tem muitos daqueles caras que nunca falaram uma palavra de Islã. Tem caras que são padres católicos. Outro que é rabino. Só que você pega a religião inteira deles, é um elemento dentro da macroestrutura do esoterismo islâmico, que exerce uma autoridade sobre todos eles. Você pode ler a obra do Shun inteirinha, você nunca vai perceber isso. E ó, do Genon também. Se você para entender, você precisa entender o que é uma tariqa, como é que funciona e como é que o esoterismo islâmico encara as demais religiões. Como elementos materiais, tá certo? Dos quais, com os quais, ele se constrói. São as etapas progressivas da revelação. A rigor de Genon, só me tornei um hindu porque não sou filho de um e nem nasci lá. Ah, de fato, o Genon usa a maior parte do que ele explica a linguagem da metafísica hindu. Mas ele mesmo diz que você não pode se converter ao hinduísmo. O hinduísmo ou você nasce ou não. Então, certamente não é para lá que ele está querendo te levar. Como conciliar isso com a tentativa exitosa de divulgar o Islã? Quem falou divulgar o Islã? Eles estão tentando impor o Islã como suprema autoridade religiosa. Então, mas se você acha que caras que são mestres espirituais vão lá se dedicar a divulgar alguma coisa, como divulgar? Divulgar é coisa mais serviço para o office boy. Eles estão assumindo o comando do processo. Então, não se iluda com essas maravilhas que eles escrevem sobre as várias religiões. Você pode aproveitar isso, claro. E eles vão mostrar um conhecimento muito profundo. Só que todas as religiões são pedras do edifício, do grande edifício do esoterismo islâmico. Então há aí uma espécie de uma transferência de autoridade espiritual. Transferência do eixo espiritual. Está compreendendo? Quer dizer, se você é um católico, então, vamos dizer, o eixo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a igreja, o Papa, o clero, etc, etc. Tá aí, né? Agora você entra na organização do João, você entra ali se coloca sob o guiamento espiritual dele, né? Não, então tem um eixo superior que abrange tudo isso. Não deforma nenhum dos elementos, eles permanecem intactos. Intactos e até conhecidos de uma maneira eminentemente translúcida. Tanto que o Schoen, às vezes, era capaz de explicar pontos de doutrina cristã melhor do que qualquer teólogo cristão, ou judaico, tá entendendo? Melhor do que qualquer rabino. Então, você tem autores lá, por exemplo, tem outro chamado Léo Shaya, é um judeu. Escreveu livros incríveis sobre o judaísmo, absolutamente incríveis. O que era o Léo Shaya? Era um discípulo do Schoen. Então, todo aquele judaísmo dele está tudo inserido dentro da estrutura do esoterismo islâmico, que é a chave de abóbada. Na hora que você fez isso, você engoliu uma civilização inteira, porra. Eles não estão divulgando o islã. Eles estão tomando o ocidente por cima, pela sua mais alta elite intelectual. Não tem nada a ver com divulgação. E é por isso mesmo que não preciso falar uma palavra de islã. Eu conheci que era teólogo católico conservador. Era um membro da Tariq, um discípulo do Schoen. Porque todo aquele catolicismo dele se inseria dentro de uma estrutura maior, que não a desnaturava, não a deformava, não a desfigurava, a mantinha intacta, só que colocada sob outra autoridade. Está entendendo? Então, é uma operação de uma sutileza enorme, e sem isto, toda imigração islâmica e todo terrorismo islâmico não conseguiria nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Porque eles vieram, assim, pelo lado da superioridade intelectual, a superioridade intelectual monstruosa. Entendeu? Então, bom, depois que eu estudei tudo isso, eu falei, não, eu não quero. Eu acho que é o contrário, eu acho que tudo isso que vocês estão fazendo é Jesus Cristo que está em cima de tudo isso. Se isso tiver alguma validade, foi Jesus Cristo que deu, senão não. Por quê? Porque tudo isso que eles falam é no plano das doutrinas e das práticas. Doutrinas e práticas são tudo criações humanas, por geniais que sejam. E tem um elemento que não entra em tudo isso, que é a própria interferência de Deus no processo. Essa interferência você vê, por exemplo, no milagre de Fátima. Isso é uma interferência de Deus. Então eu digo, olha, no plano, das no plano doutrinal, teórico, das doutrinas esotéricas, tudo que está falando está certo. Mas... E cadê Deus? Ele não fala nada? Ele não age? Ele só existe através de vocês? É? Ele não pode dar um palpite por conta própria? Foi isso que, no fim das contas, me fez ver a precariedade de todo este imenso e belíssimo edifício que eles construíram. Você vê, eu tomei conhecimento, por exemplo, do Padre Pio, através de um sujeito que era da Tariqa, que era o Marco Palles, se bem que o Marco Palles se afastou da Tariqa, brigou com os caras, não tinha nada mais a ver com isso. Mas a primeira coisa que eu li do Padre Pio foi no livro do acho que foi no livro, pô, esqueci, Pigs and Lemons, um dos livros do Marco Palles. Daí eu fui me interessar por ver quem é o Padre Pio, etc, etc. Então, no caso do Padre Pio, ali não se trata de doutrinas, de práticas espirituais, mas de uma interferência direta e brutal de Deus na ordem física. Quando aparece aquela menina que não tinha pupilas, a gente faz a menina enxergar sem pupilas. Eu digo, mas o que é o Schoen perto disso? É nada. É apenas um filósofo que nem eu, porra, tá entendendo? Então, ela tem minhas ideias, são ontem as dele, mas peraí, mas tem um cidadão aí chamado Deus, tá entendendo? Ele vem e interfere e faz umas coisas que ele não pode fazer. Então foi a partir daí que eu tive que ver essa evidência máxima. Quer dizer, o pessoal fica procurando muito religião, doutrinas religiosas, doutrinas esotéricas, etc, etc. Fala, tudo isso é muito bonito, mas... E Deus? Uma vez o Bruno Tolentino falou para mim, mas se você está no meio do deserto, fura o pneu do seu carro, você não vai pedir para Deus encher o pneu do carro? Eu falei, como não? Que raio de Deus é esse que nem enche o meu pneu? Hã? Se Deus não sabe encher pneu, eu não quero mais conversa com ele, pô. Agora, todo esse pessoal das taricas, do esoterismo, etc, etc, eu não vi jamais um deles pedir uma interferência efetiva de Deus em nenhuma situação. E muito menos obtê-la. Mas eu vi outras pessoas fazerem isso. Então, esses caras, eles gostam muito de esoterismo. Então, mas eles não acreditam em Deus, meu Deus do céu. Eles só acreditam em doutrinas. Olha, o Guénon, que veio aqui, todo doente o tempo todo, mas por que não pediu para Deus curar ele, pô? Se eu fico doente, eu peço e Deus me cura. Está faltando alguma coisa aí, né? Tudo isso é muito bonito. Olha, eu estudei essa coisa durante 20 anos. Eu li tudo que essa gente escreveu. Eu li cada linha do Guénon, cada linha do Schwann, cada linha do Évola. E tudo. Está faltando algum negócio aí. É que nem o negócio da estátua. Desde o início, eu tinha essa impressão. Eu falei, tem algum treco errado. Está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? A substância da presença, da ação divina. Não tem. Ela não tem. Isto é uma operação de estratégia de guerra civilizacional de altíssimo nível, muito acima desse negócio de divulgação, de política, etc, etc. Eles estão tentando assambarcar intelectualmente o Ocidente e colocar todos sob um outro eixo, que é o Islã. Eu digo, muito bem que faço isso, mas espera aí, e Deus? O que ele diz? Então eu vi que estava faltando algum negócio. E daí, de repente, ele começa a ler o negócio do Padre Pio. O Padre Pio não estava fazendo nada disso. Você chegava lá para confessar no Padre Pio, nem precisava abrir a boca. Os seus pecados são esses, mas esses, mas esses, mas esses, mas esses, mas esses. Pô, queria eu encontrar o Padre Pio, porque eu tento lembrar meus pecados, eu não consigo. E não precisa, porque ele sabe tudo. Né? Meus pecados são tanto que não dá para lembrar, então precisa do Padre Pio mesmo. Então você tem que, né, pedir perdão pelos pecados que eu sei e os que eu não sei. Você está entendendo? Eu queria ver o Schwann fazer isso. Ou Guénon. Então, eles não tinham o verdadeiro poder espiritual. Eles não eram emissários de Deus. Eram pessoas de altíssimo nível intelectual. E até com alguma visão espiritual, não posso negar. Mas eles não eram emissários de Deus. Eles não tinham, vamos dizer, autoridade, vamos dizer, do Espírito Santo. Não tinham. Tinha outra coisa. Claro, não digo que nunca o Espírito Santo os tenha inspirado. Não posso dizer isso aí. Não sei, na verdade. Às vezes parece que sim. Né? Mas o poder do Espírito Santo não estava lá. E por isso que tem, vamos dizer, tantos episódios ruins e feios, tá entendendo? Na vida dessas organizações. Coisa muito feia mesmo. Essa tarica do Schwann, quando alguém criava algum problema para eles, o que eles faziam? Faziam um assédio judicial em cima do cara. Inventava um montão de processo para atrapalhar a vida do coitado. É? Tem gente que saiu de lá, tem gente que saiu de lá tão revoltado. Bom, mas ele... Entrar no campo das fofocas, velho. Tão revoltado que ele virou esquerdista. Né? Então, isso foi uma mistura de gênio e idiota. Né? Sai aí fazendo campanha anti-fom, anti-tudo. Né? E foi pedir meu apoio. O cara falou, não, eu não estou aí com o João, tenho lá meus objetivos. Mas eu não vou sair inventando história contra ele, pô, para quê? Deixa ele lá fazer o serviço dele. Ele faz o serviço dele e eu faço o meu. Que Deus o proteja, que Deus o perdoe se ele fez algum erro. Né? Eu não posso negar uma dívida intelectual com o cara. Alguma. Não tão grande quanto a gente tem como Aristóteles, Santo Tomé de Aquino, mas alguma tem. Então não posso cuspir no prato e comer, pô. Mas não quer dizer que eu tenha que atribuir ao sujeito uma autoridade que, obviamente, ele não tem. Caro professor Olavo, hesitei em participar do seu curso. Hoje percebo a burrada fenomenal que teria feito se não tivesse me inscrito. Obrigado. Quanto à imitação de escritor, escolhi Camões, começando pelos sonetos da edição de 1595. Por enquanto, estou imitando-o apenas literalmente, lendo com toda atenção os poemas e os transcrevendo, sendo que também eu estou memorizando. Isso é fenomenal. Fenomenal. Fenomenal. Quer dizer, você saber de cor vários poemas vai criando uma espécie de musicalidade interna. Isso é um dos segredos do Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino tinha aquela musicalidade extraordinária. Por quê? Porque ele, metade da poesia universal, ele sabia de cor. Então, aquilo, vamos dizer, era um tesouro, tá certo? De ressonâncias, de evocações, etc. E quando ele escrevia, aquilo tudo aparecia sozinho. Era a tradição literária inteira que estava escrevendo pela mão dele. A velocidade da memorização aumenta significativamente de poema para poema. Sim, sim, sim. Além do que a minha sensibilidade inicial a ele está melhorando, sendo que o fato de memorizar me propicia insights nas horas mais inusitadas. Mas isso é uma maravilha. Eu sempre digo para as pessoas, a obra literária não é para ela ser interpretada, é para você interpretar as situações da vida e as outras obras literárias à luz do que ela te passou. Ela é uma chave interpretativa. Eu já havia iniciado o hábito de memorizar poemas por conta da influência da obra de Harold Bloom. Entretanto, depois abandonei esse hábito, coisa que felizmente o senhor reanimou em mim e de quebra com uma proposta mais ampla. Apenas para aproveitar a oportunidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas. O fato de alguém como Harold Bloom, que tanto defende o cânone ocidental de ismos da moda, acaba por propor um simulacro de Deus personificado em Shakespeare, pode ser articulado e até explicado na razão deste crítico literário pelo gnosticismo? Certamente. Certamente. O Harold Bloom foi enfeitiçado por gnosticismo e é o problema do João. Ele acha que ele é mais esperto do que ele verdadeiramente é. Salvo engano, parece que ele mesmo se diz gnóstico. Veja esta declaração em que ele cita Emerson. Considera as tradições religiosas como produto de uma época e a criação do universo como uma grande separação, o Criador distanciando-se irremediavelmente de suas criaturas. Mas isso é gnosticismo do brabo. 2. Algumas aulas o senhor comentou que o estudo das religiões comparadas, de certo modo, é uma perda de tempo. É, uma das coisas que ela te ensina é que as religiões não podem ser comparadas. Concordo inteiramente com o professor nos termos em que essa afirmação foi colocada. No entanto, não vejo como, ao menos no meu caso e no de muitos ainda, estão buscando um contato maior com a realidade, não perderam um bom tempo nesses estudos. Você tem toda a razão. Quer dizer, esses estudos não levam a nada, mas não tem muito como você escapar deles. Você tem toda a razão. O único problema é o seguinte. Não se esqueça que existe um Deus. E que esse Deus fala, esse Deus age, tá certo? E ele não tem nada a ver com as religiões comparadas. Se você perde esta noção, então aquilo tudo vira uma especulação doutrinal sem fim e vira uma espécie de uma masturbação espiritual, um onanismo espiritual. Então, assim, na hora H, Deus enche o seu pneu ou não? Este é o teste. O resto é conversa mole. Porque, veja, quando você vê um único milagre, você entende que você nunca vai entender aquilo. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca na sua vida. Então você entende que ali, vamos dizer, tem uma espécie de um muro onde tem uma passagem objetiva para um outro plano, onde você não é mais voz ativa, você está entendendo? É uma realidade brutal que se impõe a você. Realidade infinita, imensurável, tá entendendo? e dentro da qual você não pode absolutamente nada, nada, nada, nada, nada. Você está na impotência total, total, total, total. E esta é a verdadeira condição humana. E, curiosamente, as pessoas morrem de medo dessa experiência. Hã? Olha, eu penso nisso há muito tempo. Eu, quando morava em Ubatuba, tinha um vizinho que era um sujeito maluco, era um pintor. E era um sujeito admirável, na verdade. E tinha uma praia, ela chama Praia Vermelha, ninguém nadava na Praia Vermelha, que tinha ondas de 30 metros de altura. Mas ele ia, e eu ficava, eu nunca entrei, não era besta, não sou besta. Mas ele ia e nadava, e o que, que ele fazia? Ele deixava a onda jogava ele para cá, jogava para lá, jogava pra... ele ficava perfeitamente confortável ali no meio. Tá entendendo? Esta imagem nunca me saiu da cabeça. Se ele tentasse enfrentar a onda, ele ia morrer. Então, ele estava numa situação onde ele não podia fazer nada. Eu digo, olha, nós perante Deus somos a mesma coisa. Quer dizer, você está inteiramente à mercê. Outra vez também fiz uma experiência, eu tenho um amigo Gaguinho, chamado Zé Cássio, e o Gaguinho era muito corajoso. Então, uma vez, a gente pegou um barquinho de noite e fomos remando, remando, remando, remando, até que sumiu tudo. Não havia mais nada em volta, só via, tinha escuridão. A gente não enxergava nada, nada, nada, nada, nada. Só sabia que o outro estava ali porque ouvia a voz. Né? A gente não sabia onde estava a terra, não sabia para onde era para ir, não sabia nada. Fala, essa situação também, essa imagem nunca me saiu da cabeça. Fala, perante Deus você está assim, meu filho. Agora, você quer ter a ilusão de que você vai controlar a situação? Se você não sabe realmente estar assim perante Deus, você não entende a verdadeira estrutura, o verdadeiro tamanho das coisas. Então, alguém que faz uma menina enxergar sem pupilas, faz um treco que você não pode entender, que você não pode dominar. Né? E você lê aquele negócio que eu escrevi sobre os milagres? Está lá no site The Vögelin View. Alguém resumiu o negócio em inglês, está lá. Vamos dizer, esses milagres, eles não são só esses acontecimentos, visto atomisticamente, só neste aspecto. Eles são formas integrais muito complexas, onde se reproduz, vamos dizer, todo o simbolismo da religião católica, e que deveriam ser encarados, vamos dizer, nessa sua totalidade, como formas integrais. Tá certo? E quando você começa a ver isso, você entende que existe algo que está para além de você, algo que não é para o ser humano entender, que ele não vai entender mesmo, e que você só entende realisticamente se você se colocar na sua verdadeira dimensão de total impotência. E você aceita isso aí, fala, ah, isso está na realidade. Agora, se você quer se refugiar nos seus próprios pensamentos, onde você domina, tá bom. É porque você ficou com medo da realidade. Veja, mas não é que a pessoa foge de Deus, elas fogem do tamanho do universo. Essa experiência que eu estou falando do barquinho, né, é uma coisa que muita gente deveria fazer. Então, olha, aqui nada que eu fizer ou deixe de fazer vai mudar nada. Nós estamos aqui na mão da providência divina. E pior, a gente está se sentindo perfeitamente bem. Como o meu vizinho se sentia bem no alto de uma onda de 30 metros. Né? Então, isto é adaptação à realidade, com as suas verdadeiras dimensões. Agora, o temor que as pessoas têm, vamos dizer, do infinito, do ilimitado, faz com que elas se fechem e criem estruturas nas quais elas pensam que estão protegidas. Eu digo, mas isso é o avestruz, é a política do avestruz. Vamos dizer, a impotência humana é permanente. A gente só tem algum poder dentro de uma esfera limitada, tá certo? Que os nossos antepassados já prepararam para nós. Quer dizer, você vive numa sociedade que tem leis, onde você sabe mais ou menos como funciona, etc, etc. E isso te dá uma ilusão de que você está controlando a situação. Mas é uma ilusão que só funciona dentro de uma esfera limitada. Então, você ter uma visão, vamos dizer, da ação, da presença da ação de Deus, da ação real, Meu Deus do céu, isso é muito mais importante do que você ter estados místicos e ter visões espirituais, etc, etc. Olha, a diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus desses caras é o seguinte: o Deus deles é só espiritual. O Deus de verdade arde no mundo físico. E é acessível a qualquer imbecil. Você acha que o cego e o paralítico que Jesus curou, eles eram pessoas espiritualmente muito elevadas? Se você é cego e não enxerga, de repente você começa a enxergar, precisa ter um alto grau de elevação espiritual para perceber que aconteceu alguma coisa? Não, fala, mas essa é a diferença. Deus de verdade age aí, no mundo físico. Entendeu? Então eu falo, mas isto é muito mais importante do que tudo que Shuang e Genon ensinaram. Sem negar a importância do que eles ensinaram. Sem desvalorizar nada, nada, nada. Né? Então, olha, Shuang é grande, mas Deus é maior. Tá, né? Vamos lá. Ele fala aqui do Francis Collins, C.S. Lewis, faz as aulas que teve com o Gugu. É, tudo isso é bom, ué. Né? Como o senhor articula a situação supradoutrinal com posições como as de Orlando Fedeli, que mesmo em declarações sobre o núcleo comum transcendente das tradições, como fiz acima, julgar-me-iria o herege ignóstico? Eu digo, olha, um momento. O que quer que seja dito de verdadeiro, né, foi dito por Deus. Qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4 diz isso com a autoridade divina. Não há outra fonte. Agora, se o sujeito é budista, é sufi, etc, etc, e diz que 2 mais 2 é 4, né, e você vai rejeitar porque não é católico, então você é uma besta quadrada. Se você tem amor à verdade, não interessa de onde veio a verdade, você tem que aceitá-la. Agora, qual é o fecho da abóbada? O fecho da abóbada é Jesus Cristo. Isso tem que entender. Esse é o verbo divino, não há outro. Isso é uma coisa muito simples. Isso pode ser verificado experimentalmente. Eu não estou aqui pregando religião, não. Eu não faço questão de tirar ninguém de religião nenhuma. A minha perspectiva não é religiosa. Muita pessoa, através dos meus cursos, se converteu ao cristianismo, mas se converteu porque quis. O meu serviço não é converter ninguém, não. Agora, tem coisas que eu conto do jeito que eu estou vendo, do jeito que elas apareceram para mim, e acabam ficando evidentes com o tempo. Né? Mas a gente deve seguir o mandamento do que o Papa Gregório VIII deu com relação aos judeus. Deixar eles viverem de acordo com as suas tradições ancestrais. Você vai e você prega o evangelho para eles, mas não interfere na vida deles. Deixa os caras fazer do jeito que eles querem. Né? Então, pessoal das outras religiões também, você vai ficar fazendo do jeito que você quer. Agora, se você perguntar, eu vou te dizer como é o evangelho para lá. Eu lamento informar que eu estou com a razão. Você vai perceber mais dia menos dia. Tá? Então, veja, o Orlando Fedeli é um cara que só consegue, como outras pessoas iguais a ele, só consegue racionar no plano doutrinal. Eu digo para vocês, doutrina não é tão importante assim. Antes de aparecer qualquer doutrina, Deus fez o mundo. O mundo é a realidade, meu Deus do céu. É? A estrutura da realidade manifesta Deus. Agora, você precisa se abrir para ela da maneira correta. Ou seja, você precisa aceitar, ter esse princípio da aceitação da realidade. Se você não tem isso, nunca vai entender essas coisas. Agora, as pessoas querem o quê? Uma doutrina, uma ideia, uma teoria que feche o negócio. Não precisa. Isso é perda de tempo. Realmente não precisa. Você não precisa saber a solução de todos os problemas. Você não precisa saber a verdade inteira. Você só precisa saber aquilo que é pertinente à sua situação e que se colocou existencialmente para você. O que adiantaria uma criatura finita ter um conhecimento infinito? Onde é que você ia colocá-lo? Então, você vai ter um conhecimento comproporcionado à sua verdadeira condição humana. Tá certo? Esse conhecimento, ele será infinito na sua validade. mas não na sua extensão. Agora, se Orlando Fedeli acha que o sujeito é gnóstico, o pavio pouco me interessa, porque eu pretendo usar essas palavras como descrições de fenômenos objetivos. E o Orlando Fedeli pretende as usar como partes de um processo judicial no qual eu serei condenado aos infernos ou elevado ao céu por obra do Orlando Fedeli. O que é que eu posso fazer? Hã? Olha, se você rejeita verdades porque elas vieram de uma doutrina de uma outra religião, meu filho, você está pecando contra o Espírito Santo. Você não pode rejeitar a verdade nenhuma. Você tem que amar a verdade. Não é só dizer, você tem que amá-la. É? E não tenha dúvida, se a coisa é verdade, então o Verbo Divino está lá, Jesus Cristo está lá, o Logos Divino, não se preocupe. Aqui, o Leonardo. As aulas estão cada vez melhores. Muito obrigado por tudo. Tenho uma dúvida de ordem prática. Verifiquei logo de imediato se é necessário adquirir o conhecimento de língua estrangeira para o estudo. Comecei a aprender inglês sozinho, buscando somente aprender a ler, é o que me bastava. Mas também a necessidade de aprender o francês. Minha dúvida é qual dessas duas línguas eu devo dar preferência. Olha, o francês é o mais fácil, tá certo? É bem parecido, a estrutura dele é bem parecida com o português, e houve uma influência muito grande francesa na cultura portuguesa e brasileira. Através do francês você tem acesso a praticamente toda a bibliografia universal mais importante. Agora, no, na esfera dos estudos acadêmicos mais recentes, aí tem que ser o inglês mesmo. Porque aí ainda não deu tempo de traduzir essas coisas para o francês. Né? Então, para a formação geral, o francês, mas para a atualização, com estudos acadêmicos, o inglês. Então, o francês primeiro, o inglês logo depois, mas tem que caprichar nos dois. Ora, a bibliografia acadêmica em inglês é um dos grandes feitos da humanidade. É um negócio absolutamente impressionante o que eles fizeram. Você tem informação sobre tudo o que você quiser. Olha, eu estou fazendo essa pesquisa da mente revolucionária faz anos. Praticamente não há questão de detalhe. A gente vai buscando a explicação histórica, de repente surge certo enigma. Tal coisa aconteceu dessa maneira ou daquela maneira. Praticamente não há uma questão dessa que você não encontre em estudos acadêmicos em inglês que responda à questão. É uma verdadeira maravilha. Aqui o André Silveira pergunta: essa percepção ou cognição que você descreve não é o mesmo fenômeno que leva um ferreiro expert a forjar uma espada, temperá-la, no entanto, não poder dizer exatamente como faz, o que faz, mas apenas como faz? E isso apenas por mostramento, ou seja, fazer um aprender a repetir, é exatamente a mesma coisa. Tem coisas que você pode mostrar, mas você não pode propriamente, vamos dizer, tem coisas que você pode aprender, mas que não dá para ensinar, tá entendendo? Você pode mostrar, olha, eu estou fazendo assim, assim, assim. E como nós todos pertencemos à mesma espécie e temos mais ou menos as mesmas capacidades, aquilo se impregna no sujeito e o sujeito aprende a fazer, mas ele também não consegue explicar. Tá certo? A maior parte das coisas são assim. A maior parte dos conhecimentos que interessam são dessa natureza. E note bem, eu creio que é aí que está a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento. Na hora que você começa a admitir como ciência somente aquilo que foi provado, quando a gente sabe que a prova depende, por sua vez, da evidência, eu digo, isso aí é tudo um fetichismo. Você tem que buscar a evidência e não a prova. A validade da prova também depende da evidência, meu Deus do céu. Como é que você percebe, por exemplo, você está lendo aqui a demonstração lógica, como é que você percebe a unidade daquele raciocínio? Né? Aqui uma sequência de silogismo, aquilo cria, então, portanto, estabelece uma forma mental. Como é que você pega a unidade dessa forma? É por lógica? Não, é por percepção da presença imediata. Então, a lógica inteira depende disto. E isso é uma coisa tão evidente que eu considero um escândalo. Um dos maiores escândalos intelectuais de todos os tempos é que as pessoas tenham parado de perceber isso. Peraí, eu acho que acabou. Acho que acabou as perguntas. Então, vocês associem essa coisa toda que eu falei hoje àqueles exercícios do Narciso Hirala. Quando você fecha os olhos e você presta atenção em todos os sons que te circundam, você não está inventando nada. Você, claro, alguma coisa pode lhe escapar. Mas o que está presente, está presente. Você ouviu o latido do cachorro, você ouviu o zumbido do mosquito, você ouviu a buzina lá para diante. Tudo isso está presente. Não é isso? Muito bem. Essa coisa de estar presente, de estar consciente da presença e da situação, forma em torno de você como uma série de círculos concêntricos, do mais próximo para o mais distante, tanto espacialmente quanto temporalmente. Por exemplo, quando você deixa que memórias da sua vida venham à tona. Você sabe que aquilo é real. Que aquilo efetivamente se passou. Claro que às vezes você pode errar. A nossa memória não é tão perfeita quanto a nossa percepção espacial. Tá certo? Mas tudo isso é tão diferente, tão, tão, tão diferente de você construir mentalmente uma forma, que você sabe que, num caso, você está lidando com realidade. No outro lado, você está lidando com relações lógicas possíveis. A ligação entre essas relações lógicas possíveis e a realidade é uma ligação altamente problemática, a não ser que você esteja, como no exemplo do Silvio, né, onde você se persuade que você está raciocinando sobre a realidade precisamente porque você conhece a realidade. Quer dizer, o conhecimento que você tem da realidade é a base dos seus raciocínios. Então, a conexão está, de algum modo, garantida, embora possa falhar. Muito bem. Eu acho que, né, por hoje é só, né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.